começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado para o sério. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto de outro mundo, um assunto bem interessante, bem bacana, bem que assim, né, ninguém tem certeza de nada, mas todo mundo acha que tem certeza de tudo. Mas antes de começar, vamos falar sobre o nosso PicPay. É, dinheiro! Pedro, explica a mecânica do PicPay. PicPay, você cria sua conta, entra lá, segue o Locomotiva 26, porque o único que você pode seguir no PicPay é o Locomotiva 26, e lá você faz transferências monetárias sem pagar taxa, sem nada, e você pode fazer só transferências monetárias para o Locomotiva 26. E você não tem a obrigação de fazer essa transferência, você não tem um compromisso mensal, semanal, quinzenal. Você vai lá, ah, sei lá, tô com R$1.000 aqui sobrando sem fazer nada e tal, vai sobrar. Olha, exatamente. Putz. Vamos mandar pros meninos, né? Em vez de você dar pra Edir Macedo, dá pra gente. É, em vez de comprar de pedra. Fui mandado embora no meu trampo, minhas contas estão quitadas, vou sacar meu FGTS, vou dar inteiro pro Locomotiva 26. É, porra, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um iate, vou comprar um apartamento fodão ou vou ajudar os meninos? Exatamente, ajuda os meninos a poder comprar microfones a mais pro Suede poder participar do podcast. Exato. Não fala disso, senão o pessoal tá. Não doa. Pra comprar microfones a mais pro podcast poder participar do podcast. É. Aí fica meio... É, tá. Sabe, pra comprar microfones a mais pra convidados poderem participar do podcast. Ótimo. Fechou. Melhorou, né? E, além disso, vamos deixar aí aberto... Ainda não fizemos. Aquele negócio padrinho é um tanto quanto enrolado. É meio foda, né? É meio foda, mas o projeto ainda está aí, né? Está em desenvolvimento. Teremos um padrinho e assim que esse padrinho... O padrinho, na verdade, ele é um pouquinho diferente do PicPay. O PicPay é aquele negócio, você paga uma vez e tal, beleza. O padrinho, você pode meio que fazer uma assinatura ali, que todo mês você passa seu cartão ali uma vez e todo mês vai caindo, né? Cincão, alguma coisa assim, ou 15 mil. É, digamos assim, você quer ajudar, mas porra, eu esqueço de transferir pelo PicPay. Exato. Então vamos botar no padrinho lá pra passar uns cincão, uns dezão, uns 150 mil reais por mês pros meninos. Exatamente. Porra, por quê? Porque daí a gente fica feliz. E quando atingir 500 unidades, hein? 500 unidades monetárias do país do golpe. Não, quem assistiu aí, ó, o Guardiões Galáxias, agora tá em alta aí de novo os Avengers. Quem assistiu Guardiões Galáxias, a moeda universal é a unidade, é a unidade, né? 500 unidades. Quando atingirmos 500 unidades, vamos liberar 20 episódios do Trilho Sonoro. O Trilho Sonoro, que é uma atração onde nós vamos estar aqui com um violãozinho, batendo um papo sobre música, mostrando um pouco de técnica, mostrando um pouco de curiosidades, etc, ok? Ok. Din din don, rap ao som. Pelo menos não é funk, é, cara. O meu pau é marrom. O meu é. Caralho! Deixa isso pro final do cast. Vai caralho. Tomar no seu corte, cast. Que nojo. Eu recordo essa porra. Ó, ele é uma das espécies coca, de alienígenas viado. Do palma. Põe coca, viado. Tá passo pra ele. Aí, ô, T-Cast. Enquanto ele põe coca pra gente. Do pau marrom. Enquanto o menino do pau marrom põe coca pra gente. Te falar, viado. A gente tem que falar de alguma coisa importante, que são os nossos parceiros. Sim, verdade. De novo a gente colocando eles em situação constrangedora. Sim, situação constrangedora, mas hoje o tema é um tema bacana. O tema é melhorzinho, é menos indecente do que o último. É um tema batuta. Vamos lá. Nós temos dois parceiros. E vamos começar falando, aliás, né, que vamos começar falando que na vida ninguém é nada sem amigos. Por isso nós estamos aqui numa roda, por isso o Suede tá sentado ali, que apesar dele não participar, porque nós não temos um microfone pra ele, ele tá aqui em corpo e alma, não é verdade, Suede? Ninguém vai ter escutado, porque não, nem mexeu aqui os pininhos, mas tudo bem. Ninguém é nada sem amigos e por isso nós também precisamos de amigos. Por quê? Pra fortalecer a gente, pra gente tentar dar uma fortalecida pra eles também. E o primeiro parceiro é os nossos amigos da Estalagem Nerd. Estalagem Nerd fez um podcast bem bacana sobre Vingadores Guerra Infinita. Foi o último que eu ouvi, na verdade eles lançaram um hoje, no dia que a gente tá gravando, domingo. O último que eu ouvi foi Vingadores Guerra Infinita, foi bem bacana, bem interessante. Então se você quer um podcast com conteúdo nerd bem legal, vá lá, estalagemnerd.com.br, ok? Esse eu não ouvirei porque eu não assisti o filme. Exato. Mas o cast dos rapazes são bons pra cacete. E também temos outro parceiro, que é o MesaCast. MesaCast. Do Zé Fernandes, que a gente conheceu na Comic Con, tem uma entrevista legal, entra no nosso canal no YouTube, se inscreve, não tem muito conteúdo, mas a gente prefere encher bastante aquela porra de coisa. E eles fazem bastante podcast sobre tabletop games, que são... que os casts deles são muito legais. Os caras manjam do assunto. Esse é o verdadeiro nerd. É. Não os caras da estalagem não sejam, mas aquele nerd que fica... porra, o que roots, cria um, né, podcast sobre tabletop, é porque é nerd pra porra. É, né? Aqueles porra lá que primeiro eram os bizarrinhos da escola, que ficavam jogando RPG, depois viraram os demoníacos. Exato. Quando os livros de RPG se tornaram a bíblia satânica do demônio do caralho a quatro. Sim, Zé Fernandes, seu bizarrinho lindo. É, seu magrelo gostoso. Sei lá, ele não apertou minhas tetas. Apertou, ele te ordenhou. Ele te ordenhou, ele no vídeo. Ele ordenhou, né? Verdade. Então, vamos lá. Se vocês querem um podcast muito legal sobre tabletop games, isso é board games, card games, etc. RPG, procurem por MesaCast, podcast sensacional e sensual, que você pode encontrar também no zonae.com.br/category/MesaCast, ou você vai lá no nosso site e vai ter um bannerzinho pra você achar tanto o MesaCast quanto o Estalagem Nerd, ok? E eu sou Rafael Tanicho, e se a verdade está lá fora e nós estamos gravando aqui dentro, não acreditem absolutamente nada do que a gente falar aqui hoje. Eu sou o Pedro Tanicho e vou meter. Fala, galera, aqui é o Alvin, e eu sempre pensei que ufologia fosse o estudo de tofu. Hã? Caralho, velho. Podia fazer, né? O tofu-logia. Então, eu tava pensando que tofu era, sei lá, alguma comida de algum... Tofu é uma comida, caralho. Objeto voador não identificado, mas aí... A pauta certa, velho? Isso, né? Ele vai chegar aqui com várias tofu receitas de tofu assado com shoyu. É sobre tofu, caralho. Eu sou o Outcast e o ET Bilu é meu Deus. Bilu marrom? Bilu marrom. Então, antes que isso nos gere um processo e etc, etc, etc... Toca a música da Praça Nossa. Não. Vamos para o cast. Stop me now. Mas antes de começar esse LocomoCast, vamos para alguns e-mails. Agora vai colocar e-mail no LocomoCast? Ah, vamos, porque eu não vou ter saco pra editar dois. Tá, né? Vamos numa leva só. Vamos lá, recebemos alguns e-mails. Na verdade, esses e-mails a gente recebeu faz tempo, eu não tenho a data aqui. Mas como prometido, vamos ler, vamos tirar o atraso de e-mails. Portanto, mandem mais e-mails, ok? O primeiro e-mail é do João. Aê, João. Que só manda como João. João. Porque ele não gosta... Ele também é o João, né? Porque ele é o João. João. Ele é o João. Tá ligado, meu irmão? E ele manda um e-mail falando: meu apreço pela Locomotiva 26. Oh, eu só gostaria de corrigi-lo, porque é pelo Locomotiva 26, ok? ele tem 17 anos e é estudante. Sabe voar? A gente pode testar. Dá, viu? Tá. Jogar ele numa sacada. Ele vai às alturas com o Outcast. Exato. Isso. Caralho. Então vamos lá. Ó, os acentos já eram meio esquisitos aqui, mas eu vou tentar ler de boa. Primeiramente, olá a todos vocês. Oi. Oi. Seguidamente, queria dar-lhes um grande parabéns e também um sincero obrigado, pois, por incrível que pareça, suas vozes aveludadas guardam todas as noites o meu sono e alfinetam todas as minhas ideias e constituições de realidade e outros parâmetros que vocês vêm a abordar em vosso podcast. Ó, o cara fuma um. Pô, ele quer fazer história, então ele deve fumar pra pôr. Lógico. Talvez para vocês eu seja apenas um número a mais ou a menos na taxa de downloads. A menos não, né, João? Não, nem vem com essa, não. Você representa um terço dos nossos downloads, não vem com essa. Exatamente, não. Porra. Se for a menos, vai nos fuder muito. A mais, e você sabe que a gente considera mais que isso. Porém, para mim, vocês vieram a se tornar meus amigos. O que é um pouco estranho, pois todos vocês, com exceção do Outcast, me são completamente estranhos e nem ao menos em algum momento vi seus rostos pessoalmente. Esse meio é velho. É velho pra caralho. Eu já joguei Magic pra porra com o João. Exatamente. Mas as tuas vozes me são tão familiares e confortantes que me sinto próximos... Que me sinto próximo de vocês como verdadeiros amigos. É, foi engraçado. O dia que o João me viu pela primeira vez, eu fui lá no Canto Nerd, cumprimentei os caras lá, e daí ele falou: pô, como é legal ouvir sua voz. Ele falou coisa parecida. Sentei assim, tinha um japonês esquisito. Eu estendi meu playmat do Grumpy Cat. Comecei a colocar minhas cartas e conversar com o porra. Ele virou: vem cá, eu conheço sua voz, cara. Eu é? É, você é o Pedro do Locomocast, né? Eu sou. Cara. Que da hora, eu escuto. Ele é: meu, como é legal ouvir sua voz, cara. Eu falei: então deve ser mais legal ainda ouvir. Fala, galera. E daí eu fiz uma graça pra ele lá. Mas enfim, bonitinho. Conheci vocês por causa do Douglas, vulgo Outcast, que insistiu inúmeras vezes pra mim. Para mim! Olha o Zoide pirando mim. Aqui! Olha o áudio do Outcast explodindo, filha da puta! Para mim escutar um tal. Para mim escutar um tal de podcast do professor dele, ou algo assim. Primeiro do professor dele, não, né? É. Outcast foi falar do Zoide, virou o Papai Noel falando aqui agora, caralho. Admito que nunca me interessou nem um pouco ouvir uma hora de pessoas estranhas falando sobre um assunto aleatório, que seja. Mas o tempo passa e aprendemos a gostar de coisas um tanto quanto peculiares, eu diria. Escarola, por exemplo. E também criei um interesse por podcast. O primeiro que comecei a ouvir foi o tão famigerado Nerdcast. Porra, o Alt ficou 15 anos lá. Eu escuto, né, escuto o Locomocast, escuto o Locomocast. É, pra ele começar a ouvir. Daí ele chegou e escutou o Nerdcast. Tá certo. Não, não tá errado, mas, né, porra. É o caminho que 90% das pessoas seguem, né? Exato. Daí quando chega na gente, fica se perguntando como eu perdi tempo. Mas é como eu perdi tempo baixando o Locomocast. Exatamente. Porém, nada de ouvir aquele tal de locomotiva alguma coisa. Meu interesse por podcast foi crescendo e eu aprendi a apreciar caras desconhecidos falando sobre alguma merda. Mas quando finalmente soube gostar desse tipo de entretenimento, o nome do vosso trabalho já me fugira completamente da memória. É meio trágico, né? Vou colocar uma música trágica aí. Naruto, segue, né? Tempos vêm, tempos vão. E o Douglas, que é um frequentador ativo da minha residência. Ativo? Ativo, passivo, de qualquer jeito. Pô, louco, eu ia falar, sabemos quem é o ativo, mas ele já se revelou aqui, gente. Então, vamos colocar agora. Eu me retiro desse... Os americanos diriam que você goes both ways. É. Careless Whisper, George Michael, vai. O Douglas, que é um frequentador ativo de minha residência, um dia me disse que agora constituía a parte fixa de tal cast que antes havia me contado. Havia tem H. Agora, já com interesse por podcasts formados e um incentivo para escutar... Já não via mais o porquê de eu não ouvir esse tal de locomotiva. Essa tal, não. Esse tal de locomotiva 26, ok? Sempre vamos nos referir a o locomotiva, ok? É o site, é o sítio. Exatamente. É o sítio, o grupinho. A homepage, não. Exatamente. O primeiro que vim a ouvir foi o Locomodrop sobre relacionamentos à distância, que achei extremamente engraçado e divertido, e assim começou a minha jornada por essa maratona que se estende até hoje de ouvir os podcasts. Eu espero que ele já tenha terminado, né, essa maratona. Eu acho que sim. É. Pode jogar. Ah, vou jogar um estojinho, velho. Essa maratona, cadê? Atualmente, ouvi apenas por volta de 30% do trabalho de vocês. Apenas por volta, não precisa ter junto, né? Pode ser. Ouvi por volta de 30% do trabalho de vocês. Mas isso me deixa contente, pois eu sei que ainda existe muita coisa para eu ouvir e ainda muitas noites em claro ouvindo uma desculpa ou apreciando a opinião. Tipo, caralho, eu fiquei imaginando, tipo, o Alt broxou e falou: desculpa, cara. Ou apreciando a opinião de meros seres de carbono e amoníaco com vozes tão marcantes que são vocês. Eu devo dizer que esse, do tempo que ele mandou esse e-mail, provavelmente deve ter escutado umas duas vezes todos os episódios. Exatamente. Isso se ele escutou um por semana. Sim. Não, porque assim, todo dia quando ele vai pro cursinho, ele vai no ônibus ouvindo o podcast. Ele faz cursinho em Araraquara, né? É. É, dá tempo de escutar. Deixa eu terminar aqui? Tá, desculpa. Porque tem mais dois ainda. Ah, tá. Cadê, Brasil? Carbono de maneira de voz do mercado. Espero que não tenha ficado longo ou algo assim. Na verdade, acho que até ficou curto, comparado ao quanto eu sou grato a vocês por fazerem minhas noites mais alegres e engraçadas. PS, Aurora é muito bom. Ah. O Suede ali, nossa, gozou. É, ele tá indo trocar a cueca agora. Ele tá indo trocar a cueca. Agora ele vai passar na cortina da avó. Ah, puta, vai ser um caralho. PS2. Fala mais, Outcast. Falo mais. Mas não enquanto os outros estão falando. Ah, nem repete o que os outros falam. Exato. Nem repete o que os outros falam. Não seja um... Seja... E meu irmão. Tem que ter a gíria do Outcast complementando, tá ligado? PS3, gostaria de me candidatar para colunista do site. Comunista. Comunista do site de vermelho. Já se candidatou. Acredito que o Suede já te mandou as alterações dos textos. Que, é só... que a gente passou pro Suede mandar. Exato. É só adequar e mandar pra gente de volta. PS4 é um videogame que eu queria ter. PS5. Suede, você precisa sair do armário. Você seria um ótimo pastor. Não é bem isso, né? Mas tudo bem. É, exatamente. Por hoje é só, pessoal. Prometo de dedinho mandar mais e-mails com opinião do vosso tão belo trabalho. E por favor, nunca desistam do trabalho de vocês. Pois quem é o Azaghal perto do Suede? Ou quem é o Jovem Nerd perto de Rafael Tanicho? Ou quem é o Sr. K perto do Outcast? Eu diria o Sr. K perto do Pedro. Também. Você esqueceu de falar do Alvin só, né, seu arrombado? Então vamos inventar. Quem é o... Eu tô mais pra Carlos Voltor. Quem é o Carlos Voltor perto do Alvin? Ah, eu devo dizer que eu encontrei o João no Canto Nerd Sistema, já jogou Magic de novo. E ele chegou falando, cara, o cast sobre o Suede foi fantástico. Eu concordo. E eu quase morri escutando ele. Vocês falam muita bosta. Obrigado novamente por existirem. Grande abraço. Por favor, coloquem Don't Stop Me Now do Queen para tocar no fundo, caso forem ler o meu e-mail. É, a gente colocou até um determinado momento, você viu ali, que depois entrou uma música trágica e depois entrou George Michael, mas é isso aí. Já já a gente agradece, João. Vamos pro próximo. E agora o som de Five Finger Death Punch, House of Rising Sun, pedido por Jean Salvador. Aí sim, velho. Ele falou até terceiro relacionamento e como todo relacionamento desgasta, já chega de floreio, seus autistas do Locomotiva 26. Porra. Suga meu pepi. Chegou tacando pau na mesa, hein? Então, ó, tá aí. Igual tá o Outcast. Pediu a música, terceiro e-mail pode pedir uma música, pediu a música. Tá certo. Tá rolando. É, House of Rising Sun do Five Fingers Death Punch. Vamos lá. O João Salvador é de São Paulo, só, né? Pra lembrar. Como vão? Mal. Ah. Eu tô bem até... Pulso doendo. O Álvaro tá se preparando pra peidar na garrafa. Caralho, mano. Por que você não enfia a garrafa no cu? Vamos pro meio do menino aqui. Por falar em relacionamento, ó, relacionamento à distância, hein? Por falar em relacionamento, também tive uma distância. Esse, teve um cast disso, né? Um dia? Teve. Foi lindo. A conheci pelo finado Orkut com meus 16 anos. Ela, 18. Depois de um mês de carícias virtuais e telefônicos, decidi ir visitá-la. Eu morando em São Paulo, capital, peguei um bus e fui parar em Botucatu, que é aqui pertinho. É aqui do lado. É aqui do lado. É aqui do lado. Normalmente dá merda, mas tudo bem. Exato. Cerca de 6 a 8 horas para chegar. Passar o Natal lá, ficar dia 24, 25 e 26. Foi bacana. Minha primeira viagem sozinho e voltei vivaço. A Botucatu é perigoso, ainda mais se for na época do Saci. Na época de safra do Saci. Né? Exatamente, na época de safra do Saci. É, Botucatu é a terra do Saci, mano. É, tem uma fazenda de Saci lá, não sabia? Eles têm um festival do Saci. O folclore brasileiro não envolve também esse lance meio de OVNI, essas coisas assim? Não sei. Seria uma boa. Ah, não sei. Não sei. Imagina também. Aquele velho. Não sei. Não sei. Tá, voltou vivaço. Por mais que ela nas fotos fosse linda, de olhos claros e uma voz sexy, pessoalmente fosse tudo isso, só que numa escala Rafa Tanicho pré-bariátrica. Caramba, ele mandou isso. Mandou. Caralho. É, caralho, era tudo isso aí mesmo. Ok. Cá entre nós, fico feliz de ter tido essa aventura e não ter sido pai na época. Caramba, ele conheceu a mina durante um mês, já fui ver ela, mas... e aí já não, tava com medo de ser pai. É. Mas desse jeito não tem problema. Se ela engravidasse, provavelmente ia digerir o feto. Nossa. Calma que o e-mail não termina aí. Aliás, o mundo tá chato mesmo, né? Aí, ó, sobre Locomodrops 23. Você peidou? O que você fez? Ele peidou. Caralho. O Suede peidou, gente. Locomodrops 23. Ia ser mais polêmico que as trans querendo jogar vôlei com mulher. Porra! Chato também é minha altura. Mudaria isso e meus dentes, falando sobre o cast lá que a gente falou o que a gente mudaria. Não mudaria nada psíquico ou de caráter. Meus erros e experiências me deixaram assim, não a volta. Eu mudaria minha conta bancária. Isso eu mudaria também. Mudaria a conta bancária do Pedro. Não, todo mundo mudar a conta do Pedro. Eu também mudaria a conta bancária do Pedro. Hoje em dia não tenho vergonha de ouvir nenhuma música. Escuto tudo, desde molejo a Beethoven. É isso aí, você chega num ponto na sua vida que foda-se o que os outros acham. Escuta é, exatamente. Pra finalizar, né? Beleza. Pra finalizar, sofria muito preconceito por causa da minha altura. Apesar de hoje ser uma estatura média de 1,74, no fundamental era bem baixinho e deveras gordinho. Meu apelido era Formiga Atômica, um clássico da TV. Essa foi a risada dele. Meu temperamento acabou me dando esse apelido maravilhoso. O Alvin riu ali. Só fiquei em paz quando decidi parar de ser meio autista, pois na época brincava com tudo. Canetas, papel, dirigindo cenas de ação com os mesmos. Enquanto... Eu sei de gente que faz isso até hoje. Exatamente. Enquanto... Eu ia falar, mas você já falou. Isso hoje. Dirigindo cenas de ação com os mesmos, enquanto a sala achava que eu já consumia crack aos 8 anos. Caralho. Fazia até sonoplastia das grandes batalhas que eu dirigia como um bom diretor de cenas de ação com canetas. Aquele negócio, né? Sabe, aquelas coisinhas bem, né? PS, não recebi seu e-mail, Rafa. Achei que tinha vacilado e era... Isso é a prova que eu podia estar com vocês. Ui. Já que o vacilo... Já que sem vacilo não é locomotiva, né? Então tá. Jean, você recebeu meu e-mail, cara. Você recebeu meu e-mail. Esse e-mail é que é quando eu falei pra ele que eu tinha falado no e-mail que ia estar na Comic Con lá, ia estar em São Paulo, ia dar um rolê na sexta e tal. Você recebeu, foi no mesmo e-mail que eu te respondi pessoalmente, que você até agradeceu no último e-mail, cara. Fiquei meio chateado, mas tudo bem. Anos atrás. Exato. PS1. Fiquei sem celular alguns dias, então retomei agora os podcasts. Continua sensacional e curti para caramba o teste do ao vivo. Parabéns, galera. Você vê o teste do ao vivo. Caralho. Que a gente soltou um, será que vai rolar, né? PS2. Quero sugerir uma pauta. Fatos mudam opiniões? E se mudam, o ser humano é de fato racional ou é mais passional do que achamos? Isso não é uma pauta inteira, mas entra numa discussão. Entra. PS3. Esqueci de mencionar antes que os especiais de Natal foram maravilhosos e até me emocionei de verdade no fim do especial passado. Vocês são fodas. E, claro, sabiam que os especiais de Natal têm um efeito muito satisfatório em crianças? Coloquei os dois para os meus sobrinhos e eles adoraram. Ai, que bonitinho. PS4. O meu queimou. Agora só Xbox One. É mania essa merda, né? Porra. É milionário. É mania essa porra também do pessoal. Ah, PS4, videogame da hora, não sei o quê. Não, mas é milionário, porra. O cara tem um Xbox One e um PS4. Ele não tem mais o PS4. É, queimou. Mas tipo, porra, por que você vai ter os dois se eles são iguais? Queimou, caralho. Ok, mas... Mas comprava outro. Vai lá, porra. E comprou. Não tem mais PS4, vou comprar Xbox One. Ou ele já tinha, tipo, tava encostado lá, tá ligado? Exato. Olha lá, é isso. Abraço, galera. Um beijo na nádega esquerda de vocês. E sucesso. Já a gente agradece, João. Valeu. Sucesso. Vamos para o próximo. Ele começa falando: olá, amados condutores dessa querida locomotiva. Me chamo Renato Augusto... Marques Luiz, 32 anos, autenticador antifraude, São Paulo, SP. Você podia vir, né, verificar a vida do Alt pra ver se ele é uma fraude, mas acho tudo bem. Acho que sim. Adorei esses dois episódios. Quais dois episódios? Quais? Já faz tanto tempo. Tive vontade de responder algumas das perguntas das mulheres. Eles perguntam, elas respondem. Tive vontade de responder algumas das perguntas das mulheres, mas vou... responder por um breve texto. Eu sou um homem peludo. E sei que não sou o perfil da maioria das mulheres, porém na maioria das minhas relações não tinha problema com as preliminares, pois eu adoro essa parte. Não sendo raro a minha parceira começar a pedir para seguirmos adiante. O Pedro tem razão quando diz que existem mulheres que não curtem fazer oral, e isso tira um pouco da empolgação, sim. Até porque eu adoro fazer na minha parceira e descobrir cada ponto que ela gosta. Ah, eu vou sugerir uma música pra começar essa parte aí. Pode falar. É In Life Grand do Slash, Snake Pit. Tá. Beleza. Que é a música de strip fudido. Vamos começar com essa música agora. Come on! Quanto a conversar, não tenho problema nenhum com o assunto, mas sei que nos assuntos que eu acho que é problema da minha cabeça, acabo não falando sobre, pois não vejo como algo prioritário, a menos que a parceira me pergunte sobre. Sobre as taras e fetiches, ui, acho que o termo seria cougars ou lobas na nossa versão, que são as mulheres mais velhas com sexualidade ativa. Cougars. As cougars, as milf. As milf. É que milf é mais legal, né? É que milf também é aquele negócio que eu falei naquele dia, né? Se uma menina tiver filho aos 18 anos, ela é uma milf, que é uma mãe. É. É. Cougar já é tipo 50 pra cima, tá ligado? É, exatamente. Não, tem umas cougars que são bacanas. Cougar é a partir do ponto que começa a receber aposentadoria. É, hoje em dia, no Brasil não, né? No Brasil, é. No Brasil não. É quarta idade já. Quanto ao sexo anal, existem diversos motivos, desde ser algo que não é comum e acaba parecendo especial, até ser a parte do fetiche de dominar ao infligir uma dor leve a moderada, sadismo. Assim como o Rafa, acho que entre quatro paredes vale tudo que o casal curte e sente vontade. O limite acaba sendo quando o casal conversa sobre o assunto e tira os tabus sexuais para uma conversa franca sobre o que eles gostam ou têm curiosidade. Eu acabo sendo diferente do normal que as perguntas femininas apontam, pois, além de tudo acima, eu reparo em diversas coisas. Diferente de uma tal forma que uma pretendente cortou o contato, pois ela queria alguém mais machista. Ou seja, tipo, dar um tapa na cara e mandar lavar louça. Faz um sanduíche vaca, né? É, exatamente. Caralho. Chupa meu pai enquanto lava louça. Chupar o pai do Suede, velho. Chupar o pai do Suede. Acha ele primeiro. Não, é aquele negócio. Chupa meu pau enquanto passa, sei lá, a roupa da criança e faz o lanche dela. O mano morreu. Caralho. Tá. Diferente de tal forma que uma pretendente cortou o contato, pois ela queria alguém mais machista, por incrível que pareça. Ou seja, é isso que a gente falou aí, chupar o pai do Suede e tal. Direito dela. Respeito por falar antes de acontecer algo. Bacana. Roupa íntima. O que vale é a mulher se sentir sensual, seja com que roupa for. Não vejo problema em nenhum tipo de roupa íntima, ao contrário do Suede. Esse é o contrário do Suede, foi eu que coloquei, porque o Suede vê problema em roupa bege, né? Yep. Pois a mulher tem que se sentir sempre bem. Não é função dela estar sempre sexy e estar sempre preparada. Prepara. As preparada. É do meu golpe poderoso. As popozuda. Por fim, o mais importante sempre vai ser o respeito um pelo outro e pelo direito do outro. Todo mundo tem direito à sua opinião, liberdade, escolhas, tal qual qualquer um de nós. Observação. Não vou falar de extremismo, porque senão é meu, ficará o dobro do tamanho e já está gigante. Muito obrigado, amados amigos do coração. Beijo, viado. Vamos agradecer aí ao senhor João e falar, João, já, agora você já faz parte do rolê, você sabe disso. Venha mais vezes, né? Porque não precisa vir com o Outcast, porra. Você é só amigo dele, caralho. É, mano. Cola, é só colar, porra. Traz cerveja. Traz ou cerveja ou uma coquinha que tá tudo certo. Tudo certo. Jean Salvador, continue mandando e-mails, eu te adicionei no Face, não sei. Não sei se você viu. Entra no nosso grupo do WhatsApp, pô. Você vai ser o 40º. E sendo o 40º, talvez você ganhe algo, talvez você não ganhe nada. Você ganha o... Você ganha a honra de ser o 40º. Exatamente. Você vai estar quebrando uma maldição, ok? Que é uma maldição que só quem tá no grupo conhece. Mas muito obrigado pelo seu e-mail também. Cara, você já viu até Botucatu. Vem pra cá. Vem conhecer a gente, ok? Sim. É mais barato vir pra cá. E Renato Augusto, essa pessoa... Eu fico sem até sem ter o que falar, porque ele mora em nossos corações. Só tem que vir aqui de novo, né? Só vim. É só vir. Só vem, cara. Preciso nem avisar. Mentira, tem que avisar sim, né? Porque senão, né? Tem que guardar uma graninha pra fazer algumas coisas. Mas pode vir, cara. Caralho. Não vamos ficar num relacionamento à distância. Ser só amigos virtuais. Vamos ser amiguinhos carnais. Não. Não sei se ficou legal isso, mas tudo bem. Não. Enfim. Tá. Se você quiser fazer igual o João de Matão, igual Jean Salvador de São Paulo e Renato Augusto de São Paulo, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin. contato@locomotiva26.com.br. E vamos finalmente para esse cast cremosíssimo que a gente preparou para vocês hoje. Bora. Chupa cu. Definição de ufologia. Definição de ufologia. Ó, vamos lá. Primeiro, OVNI. Aliás, UFO. Do português, do brasileiro. Português brasileiro. OVNI. Do latim. É, o UFO significa o Unidentified Flying Object, que é o objeto voador não identificado que vira OVNI depois. Calma, mas tem a definição do baiano, do carioca também. Ah, vem merda. Meu Deus. Carioca seria, porra é essa, brother? Que porra é essa? Que via no paulista seria que viagem é essa, velho? Exatamente. Do gaúcho seria, bah, mas que coisa? E do mineiro é trem. É trem. Que trem é esse no céu? Caralho, mas trem não é na terra? O trem não é na terra. Tipo a mulher chorando na estação de trem, né? Exatamente. E ela falando, o que aconteceu, mulher? Eu fui no banheiro mijar e o trem partiu. É, mas você já não nasceu com o trem partiu? Nossa. Então vamos lá. Unidentified flying objects. Ou objetos voadores não identificados. Exato. E aí entra naquela questão do ufologia que a gente assemelha absolutamente tudo que é de fora do planeta. Só que ufologia, ao pé da letra, é o estudo de objetos voadores não identificados apenas. Então, nesse momento, eu tô aqui pra defender Suzana Alves, vulgo tiazinha, que viu o que ela desconhecia. Então, até então era um objeto voador não identificado. Só que daí falaram pra ela, calma, isso daí é um dirigível da Goodyear. Mas aí que tá. No caso dela, a gente não pode relativizar a ufologia. Não, mas porque, assim... pra ela era, mas pra todo o resto do universo não era. Sim, mas no campo de conhecimento dela, digamos Acontece assim. Que no campo de conhecimento dela, a gente não deve levar em consideração, porque ela não sabe ler o Goodyear. Acontece que no campo de conhecimento Goodyear... dela, batata, sabe? É. Goodyear pra ela devia ser alguma escrita alienígena. É, sei lá, ela não sabe ler, então foda-se. A única coisa que ela sabia na época era ser gostosa e ficar com um chicotinho. Mano, mas imagina, caralho. Se você nunca viu um dirigível e você vê um dirigível, você vai achar que, sei lá, isso não é de Deus, né? Mas assim, ele vai ser pra você um objeto voador não identificado, porque você não sabe que porra que é essa. Sim. Só que todo mundo sabe o que é. Só você que não, seu otário. Ah, mas talvez... sei lá, vai. Mas vamos lá. É bom deixar claro também que a ufologia não parte de nada científico, digamos assim. É, ele é uma pseudociência. É mais a questão da fé, né? É, ele não segue métodos científicos, que se baseia em observação e medições, né? Sim, mas assim, ao mesmo tempo, se a gente for parar pra pensar estatisticamente falando, na quantidade de planetas existentes na galáxia, no universo e tudo mais, pensar que só existe vida na Terra... Não existe vida só na Terra. Exato. A gente pode afirmar isso. Exatamente. Só que a questão de OVNI. OVNI. Eu duvido absurdamente que tenha seres inteligentes vindo pro planeta Terra. Também. É, se eles são inteligentes, eles não vão vir pra Terra. Não, eles têm coisa melhor pra fazer, cara. E também, assim, eu duvido que alguma população alienígena tenha conseguido se desenvolver tecnologicamente tanto a ponto de viajar dezenas, centenas de anos-luz em tão pouco tempo a ponto de visitar um planeta cheio de capial. É, de fato. Uma teoria que eu apoio, que se você procurar na internet, eu não lembro qual é o nome da teoria, mas tem uma galera que diz que as naves espaciais, na verdade, são dos seres humanos. Viajantes do tempo. Viajantes do tempo, porque o tempo e espaço você pode viajar, tipo, você tá na Terra aqui, mas daqui a alguns anos você pode estar no meio do nada, flutuando no vácuo do espaço. Isso daí vem daquele negócio lá, daquele... eram os deuses astronautas, né? Eu não sei. Eu sei que eu também não acredito nessa questão de viagem temporal. Ah, a gente tem viagem temporal só pro futuro, se não me engano. E não é uma viagem temporal, né? É, na teoria é, porque se você pegar e entrar num objeto a uma velocidade próxima da luz, você viaja no tempo pra frente. Ah, sim, mas não é um Back to the Future aí da vida. Não, você não consegue voltar. Sim. Ah, mas se você der uma de interestelar aí pra algum outro planeta, você volta 124 anos depois. Não, você vai pra frente. É, você vai pra frente, mas você volta pra Terra 124 anos depois com a idade que você tem hoje. É, assim. Então. É a viagem pra frente só. É, mas e também conta gravidade, conta tempo, tudo, e velocidade, conta muita coisa aí, né? Principalmente no Interstellar, a questão do envelhecimento conta pra porra essa parte. Puta que pariu. Ah, vamos voltar pra pauta. A ufologia, ela não é levada a sério exatamente por não seguir os métodos científicos, por isso que ela é uma pseudociência. E esse termo, ele foi criado por um capitão das Forças Aéreas dos Estados Unidos, chamado Edward J. Rupert, em 1956, por causa de um livro que ele escreveu exatamente pelos fenômenos esquisitos que eles filmavam no céu. Eles filmavam não, que eles viam no céu durante os voos e tudo mais. Sim. Na verdade, esse cara foi o que... Esse daí não foi o que... O que constatou o primeiro... Constatou, não. O que viu o primeiro OVNI, não. Pelo menos registrado. Primeiro qual foi é do casal, lá? Não foi? Não tem o do casal que diz que foi abduzido, na verdade. Não, peraí. OVNI é observado desde 3 mil anos antes de Cristo, em civilizações muito antigas. Apareciam objetos voadores não identificados que eles retratavam principalmente em pinturas e em algumas literaturas. Então, mas daí quando você pensa nessa porra, caralho, o que seriam? Pode ser fenômenos naturais. Pode ser que eles viram um raio globular, que acontece, é extremamente raro, mas sim, acontece. Pode ser que, também naquela época, há muitos anos atrás, pode ser que as condições climáticas do planeta favorecessem acontecer mais deles. Sim. Pode sim. ser meteoros, estrela cadente, pode ser miragens, inclusive o holandês voador é uma lenda que foi baseada num tipo de miragem que acontece em alto mar, que você vê um reflexo acontecendo no céu de algo que tá além do horizonte. Isso é bizarro. Uhum. Isso é bizarro. Demais, cara. Bizarro pra porra. Então o pessoal via um navio que tá além do horizonte sendo refletido no céu. Era um navio voando, então eles já criaram a questão do holandês voador, que é um navio fantasma e tudo mais. Sim. E mesmo não sendo algo concreto, mesmo não sendo, não tendo absolutamente prova nenhuma da existência de vida extraterrestre, e essa parada se popularizou muito na cultura pop, né? Até em músicas. Raul Seixas fazia músicas, né? Com temáticas assim, junto com Paulo Coelho. Tanto que ele acreditava fielmente nessas coisas. Ele sim. Era... Inclusive tem várias músicas folclóricas que falam sobre OVNI, sobre coisas, sobre luzes no céu, sobre, inclusive, forçando um pouco a questão dos Ghost Riders in the Sky, essas coisas. Sim. Uhum. Só que essa questão de existir ou não, OVNI existe. Sim. É algo incontestável, você não pode negar que OVNIs existem de verdade, porque objetos voadores que ninguém sabe o que é, estão por aí, só que você não pode afirmar que é ET. É, e principalmente, né, não é porque é OVNI que é ET, né? Exatamente. É. Porque não é porque você não reconhece aquilo que... Enfim. Tem um caso do México que era tipo uma população... Não é população. Não sei se uma cidadezinha que nem um o Turbo, assim, um município. Sim. Viu vários pontos seguidos, um atrás do outro, no céu, e acharam que eram naves uma seguindo a outra, assim. E aí foi ver, era teste de mísseis do exército dos Estados Unidos que tava testando no deserto ali próximo, e pra eles eram OVNIs, cara. É, e eram realmente, porque normalmente as coisas são secretas, igual então... quando eles testam os bombardeiros stealth, se alguém observa assim, porra, que merda que é aquela, aquilo é um OVNI, porque eles não sabem o que é até que seja informado ou provado o que é. Uhum. Levando ao extremo do caso da tiazinha. Pra ela era. E nessa parada que o OVNI falou, tem o caso da noite dos OVNIs. Foi no Brasil, em Goiás. Ah, sim. Ah, mas antes ainda tem bastante teoria sobre... Então mete o bronco. Na questão da ufologia, o termo foi criado em 1956, só que muito antes já tinha casos, igual na Segunda Guerra Mundial. Tiveram os Foo Fighters, tiveram os U2, tiveram vários casos de objetos, inclusive derrubando aviões. E depois de um tempo que começou aquelas histórias de abduções, de contatos com criaturas, que foi abrangido o termo OVNI para também englobar os possíveis tripulantes desses objetos. Sim. Que seriam os extraterrestres, no caso. E existem vários tipos de contatos com os extraterrestres que são numerados e catalogados. Por exemplo, os contatos imediatos de zero grau, que são o avistamento de luzes. Eles vão lá comprar um corote naquele bar. É. Você vê aqueles bichos estranhos pra caralho, aquilo lá são os ET do contato imediato zero grau. Só pra o gente só saber, né, aqui em Matão tem uma casa de bebida chamada Zero Grau. Meu Deus. Só tem gente bizarra mesmo. Sim. Eu ia lá beber cerveja quando mas eu lá era tem o corote barato também. Então. Tinha um amigo meu que pegava uma garrafa de um litro de cerveja por 80 centavos. Caralho. Era praticamente um mijo de ego aquela porra. Até que pariu. Deus, água de batata. Mas o zero grau? Zero grau é você ver luzes a uma distância bem grande. Por exemplo, o avistamento lá na puta que eu pariu, você viu uma luz passando e você... Ah, é um OVNI zero grau. Então, mas nesse caso do zero grau, como dizer que não é meio caso da tiazinha? Exato. Não é tem difícil. Como. É porque se for ver, às vezes pode ser, sei lá, um meteorito ou alguma coisa assim no céu, ou sei lá, alguém exatamente. Com uma lamparina no meio do mato. É, exatamente, acha que... por isso que é zero grau, não é nem o primeiro, porque é algo que você, assim, tá... Talvez nem seja um contato. Tá tão longe que pode ser um avião, essa merda, pode ser uma torre. Sim. Ou você tá com as vistas zoadas, sei lá. É, Casvista, né? Casvista. É. Tô sendo velho falando. Ah, mano, é os parça lá. Os parça. É, então, teve uma vez que eu e a Jéssica, a gente tava indo pra Jacareí e a gente viu uma luz se mexendo e ela jurava que era uma estrela, eu falei que não era uma estrela. Ela, daí eu falei, eu acho que é um avião, chegamos mais perto, era um drone e ela ainda acha que ela tá mais certa do que eu. É, depende, às vezes o cara considera o drone dele uma estrela. Nossa senhora! Tá, caralho, okay. Meu irmão. Vamos pro grau 1 aí. Primeiro grau, avistamento de OVNI. Aí realmente, porra, essa merda, eu não sei o que que é uma bosta de um OVNI. Você e algumas pessoas não identificam o que é aquela merda, não é o caso tiazinha. Sim. Que ela praticamente tava no carro filmando aquela porra. Nossa, um OVNI, o motorista certeza. Cara, é um OVNI, logicamente. Ou o cara que devia estar com ela. É, do tipo, porra, deixa eu agradar essa merda, né? Só pra... Eita, porra. Censura. Eu não sei se nessa casa é pior ou melhor censurar. É, vai parecer que foi bem pior. Não, censurar. Só censura o cara que tava com ela. Que... Não, beleza. É, mas nem ela vai saber quem é, foda-se. Sim, velho. Tá. Se tiazinha existe, mano. Existe, ela, se não me engano, virou evangélica, pra variar. Ah, então. Ah, ela pensou que era. Ela é Deus. Nossa! Eu ia falar que ela pensou que o Goodyear era, tipo, sei lá, Deus. Era do Jesus ano, voltando. Lá. Mas vamos lá. Voltando no Hindenburg. O primeiro grau, então, várias pessoas têm que ver e constatar que, tipo, ninguém sabe que porra não é. Não necessariamente várias pessoas, mas alguém que tem consciência do que é um avião, do que é um Goodyear e do que é um drone, olhar aquela merda e falar, porra, eu nunca vi essa porra na vida. É um OVNI. Uhum. Segundo grau, você vê o OVNI e sinais causados por ele. Por exemplo, distúrbio em pessoas, animais, no solo, máquinas parando de funcionar, tipo, por causa dele. Os círculos, implantação e coisas tipo assim. Tipo filme Sinais que... Mais ou menos, do tipo deslocamento de terra por causa de vento, marcas de pouso, assim, de pancadas e tal. Isso já dá uma, e também, uma cagadinha, tipo, né? Ah, e dá um pouquinho de cagaço. Tipo, imagina você tá no meio do nada, num sítio, alguma coisa assim, de repente os animais começam a ficar loucaço, nossa. Você sai lá fora e tem um descobridor. Como teve distúrbio causado pelo OVNI nos animais, isso já é considerado como segundo grau. Sim. Caralho. Deixa eu só colocar uma questão aí, pra gente já trazer um pouco do que virá. Chupa-cabra, no caso, seria um contato de... A gente vai entrar nisso mais pra frente. Tá. Porque o chupa-cabra é um caso à parte. Ok. O terceiro grau, avistamento de seres animados relacionados ao OVNI. Seres animados é engraçado. É, né? Tipo um Pernalonga. É que nem o... Não, é o Marvin Marciano. Não, então, é nem o Michael Jordan quando viu ele saindo de lá do buraquinho de gol. Só que essa é dividida em 6 categorias. Tá voltando depois do remanejamento aqui de assentos. Então vamos, terceiro grau é dividido em 6 categorias e ele se baseia no avistamento de seres que são relacionados ao OVNI. Acabei de avistar um. Ele tá fazendo uns barulhos estranhos, não é de um ser humano normal isso aqui. Tudo óbvio, eu acho que é, foi. O podcast é uma bosta mesmo, viu? Tá. Primeiro grau. Categoria A. Do terceiro grau. É avistar a bosta da criatura dentro do OVNI. Tipo, dando tchau na janelinha? É, tipo isso. Caralho. Tipo, dedinho vermelho aceso assim. Categoria B. Dentro e fora do OVNI. Eles pararam a nave pra um descer e mijar. Eu pensei que era o momento que ele tava entrando, metade dele tava dentro, metade tava fora. Ou então a porta fechou e morreu um, né? Exatamente. Metade ficou caída pra fora. A porta fechou e morreu um, caiu. Seu otário. Então morreu na metade, fechou na metade ele. Caralho. É, igual no Vingador. Bola de pra lá. Louco. Caralho, isso, pô. Categoria C, próximo ao OVNI. Ou seja, todo mundo fora, lá fazendo filhinha indiana perto do bicho. Ele posando do lado da nave. É, isso aí. Categoria D, sem o OVNI, mas com atividade de OVNIs observadas no mesmo lugar. Ou seja, você viu um OVNI no céu, ele sumiu e você chega lá, tem os bichinhos lá no chão. Tipo no Todo Mundo em Pânico. Eu não sei. Que os ET aparecem correndo na janela lá. Aquele que é em cima dos sinais. É igual dos sinais. Eu só vi um e o dois. Se não assistiu Todo Mundo em Pânico, Psycho 3? Claro que não. É o melhor de todos. Você tem que assistir essa porra. Vai, continua, por favor. É que nem Vingadores, caralho. Só que ninguém morre. O Leslie Nielsen morreu, né? Uou. Aí é pesado. Aí no E, sem o OVNI e nem atividades. Ou seja, você simplesmente chega num lugar e tem o ET lá. Ah, tá. Ah. Sem atividade. Tipo, ele não tá fazendo jump. Ele tá morto, né? Ele não tá fazendo parkour no meio da... Você chega lá e ele tá cagando, né? Sim. Não, mas aí é uma atividade. Que nem no tá Sinais, quando ele chega no lugar lá que o... Putz, como é que é o nome daquele diretor? Shyamalan prendeu o alienígena dentro do quartinho lá, é, né? É tipo aquilo lá mesmo. Caramba. E F, sem avistamento de entidade ou OVNI, mas com experiência de comunicação inteligente. Ou seja, você não vê o bicho, só mas que... ele fala na sua mente. Ele fala na sua cabeça, ou você escuta ele falando com você. Então, porra. Aí tem uma questão também. O que... Esquizofrenia. O que diferenciaria isso de esquizofrenia? Esquizofrenia, por que você acha, cara, que ufologia não é levada a sério? entendeu. Caralho. É que assim... Porra, é a mesma coisa que religião. Se você fala com Deus, é religião. Se ele responde, você é louco. Mas ufologia é hashtag I want to believe, sabe? Religião também. Não, religião não é real. Mas ufologia é pra caralho, né? Tá que pariu. O ET Bilu, ele falou diretamente com a gente ou ele falou por... Ele falou telepaticamente. É telepatia. Toda vez que você liga o YouTube no vídeo lá pra dar risada, ele tá falando com você telepaticamente. Exato. Caralho. Caralho. Foi um choque, porque... Cada vez que você liga o YouTube no vídeo do ET Bilu, ele começa a falar com você telepaticamente. Não, então, é o vídeo que tá tocando. Quem vê você vendo, não tá ouvindo nada. Exato. Entendi. Tipo, teve um dia que eu mostrei pra uma amiga minha o vídeo do ET Bilu e eu não escutei o vídeo, mas ela começou a falar: caralho, que bosta que é essa? Que porra de busca e conhecimento? Ela estava de fone, sabe? Ela não tava, pior que não tava. Eita, cuzão. Eita, porra. Eu falo, ET Bilu, ele é onipresente e onipotente. Deixa eu reiniciar o Álvaro aqui. Não pegou seu desculpa, mas tudo bem. Quarto grau, abdução. Aí entra sonda anal e coisas assim. Ainda não. Não tem. Caralho. Vai até o sétimo grau essa merda. É verdade. Caralho. É tipo escola hoje em dia. Ah, tem gente que fica mais. Gente que fica mais. Porque são danados. Dois patos. Três, né? Porque eu já soltei a minha hoje. Ah, pronto, né? Quatro. Nossa, gente, vamos parar de dificultar a edição. É, deixa pra lá, velho. É. Isso hoje. Isso hoje. Quinto grau. Ime. Cospe, não esquece. Cospe. Nossa. Opa, mano. Calma, gente. Esse podcast é sério. Então vamos lá, cala a boca, Tiquete. Esse podcast é sério como dá pra ser, né? Tem que falar dando risada essas coisas. No terceiro grau F é comunicação inteligente. Só que é ele falando com você. No quinto grau... Mas tete a tete, assim? Tipo, ele sentado na sua... Não, frente. Você não vê ele. Mas ele se comunica com você. No quinto grau, tem contato e tem comunicação bilateral e voluntária entre observador e entidade. Peraí, bilateral. Bilateral. Eu falo com ele e ele fala comigo. Tomar um café. Tipo isso aí, dando um chavecão louco. Deu match no Tinder, ó, galáctico lá e tá, tá nos papos pra ser estuprado depois. Meu Deus. E normalmente é por telepatia, não necessariamente extraterrestre, só que sim de outro mundo. Isso é confuso. Então, tem que ter o mundo espiritual. Já. Outra dimensão pode ser numa terra de outra dimensão, só que ele é uma entidade que não faz parte da sua realidade. Então, é um ser de outro mundo que não é um extraterrestre. Cara. É tipo você de outra dimensão. É, pode ser. Capite. Só que aí, no caso, igual no De Volta Pro Futuro, você meio que some. Então, tipo, a nossa consciência é isso daí. Quando você fica, tipo, você conversa com você mesmo na sua mente, assim. Não, animal! Caralho, velho! Vamos seguir. Sexto grau. Encontro que resulta em ferimentos ou morte. Caralho, você sai no soco comigo. Você sai na porrada, tipo Intruders. Cara, você viu um dos Grey? Que tipo... tipo Independence Day, o Will Smith dando um muqueta no ET. Entendi. Aí eu dou valor. Oh. Não, é tipo... No... Todo mundo em pânico. O cumprimento deles quer dar um chute no saco. Um chute no saco, mano. Você tem que válido. Ver, tá vendo? É muito válido, é sexto grau. O cumprimento de mão era outra coisa, né? Que eles... Era enfiar o dedo na boca, né? É, enfiar o dedo na boca. Cara, eu vi esse filme. Eu acho que minha mente bloqueou, que eu não gostei. A cena que eles enfiam a faca de baixo pra ver embaixo da saia da mina. Então tá. Embaixo da porta. E sétimo grau, acasalamento resultando em híbridos, experimentos ou morte. Isso a gente pode contar sonda anal também ou não? Sim, acho que sim. Aliás, sonda anal entra em qual ponto aí, na verdade? Eu acho que nessa, né? Ou no sexto, porque pode resultar em ferimento, dependendo da largura do boga do cara. Se for uma sonda anal igual colocaram no Cartman, né? É, no Cartman. Aí é um ferimento. Sim, a não ser que seja colocado no suede. Só que nesse sétimo grau é acasalamento que resulta em híbridos, em experimentos ou em morte. Eita. É uma morte por snu-snu. É um gangbang galáctico. Nossa, snu-snu. É tipo, seria tipo alien. É, não, porque... Ninguém trepou com o alien, verdade. Não, mas o alien é como se fosse um... Porque ele meio que... É, uma reprodução por garganta profunda, né? É, isso é verdade. Caralho, isso é pesado. Não bote seus ovos em mim. Não é verdade. Pode ver. O não face bate hugger. Seus pode... Ó, vamos falar certo. O face hugger, a parte de baixo dele parece um bucetão com bolas. É. Eu acho que vai ter um pato aí. Vai ter bem. E aí, do nada, daquele negócio assim, sai um negócio assim. É, sai um bagulho que entra na tua garganta. E as mãos que prende assim. É. Mano, isso é muito sexual, cara. Então é tipo isso. Caralho, e é sexual pra caralho. É sexual. O nego achava que era bizarro no Prometheus lá, o bicho que realmente parece um bucetão, uma cobra com bucetão. Aquele é um puta de um bucetão. Nossa, Prometheus é uma lástima. É uma merda do caralho. Ah, eu gosto. E aí, acho que a gente pode entrar nos casos, né? Você gosta do Dr. Manhattan branco? Eu gosto, cara. Nossa, entendi. Senhora. Dr. Manhattan que não despedaça nenhum Rorschach, né? É. Spoiler, toma essa, otário. Não, caralho, isso daí não é spoiler, né? Claro que é, o final do Watchmen. Não, mas porra, quem não assistiu o Watchmen até hoje não vai assistir. Ou não leu, né? Põe coca pra nós, é. Vamos falar do suede, então. O cara que transou com o ET. Só que foi involuntário pra o ET, né? Caralho. Ai, caralho, meu irmão. Que não, todos os casos que eu tenho que ler, porque tem uns detalhados pra porra aqui. Então, eu acho que não é bom entrar em detalhe, porque tem caso pra caralho, né? É. Tem bastante. Por exemplo, o mais clássico é o de Roswell. Uhum. Sim. É. Pica, né? Que gerou até uma série, os mistérios de Roswell. Gerou muita coisa. O que mais tem é filmes e séries e o caralho. A4 com referências a Roswell. Roswell é tipo Varginha, né? Isso, só que... Não, foi mais tenso, bem mais não, tenso. Mas mais digo, sério, o turismo hoje em dia lá é isso. Sim, sim, óbvio. É. Mas, por exemplo, o Roswell aconteceu em 1947, em Roswell no Novo México. Sim. E o que aconteceu foi aparentemente a queda de um disco voador em que as forças aéreas americanas foram lá e resgataram criaturas com vida, que foram levadas para a Área 51, que até então basicamente a existência da Área 51 foi confirmada agora no governo do Obama, só. Caralho. É, porque os reptilianos saíram de lá. É, ele foi eleito, né? Exatamente. Agora ele saiu do poder e tá um rapaz querendo construir muro. Naquela época, o governo falou que era a queda de um balão meteorológico, que, na verdade, esses balões, nessa época, eram mais usados pra espionagem contra os russos, os soviéticos. Sim. Que eles falavam que esse balão servia pra espionar os testes nucleares que os soviéticos estavam fazendo. Só que óbvio que ninguém caiu nessa, né? É. E agora Roswell é o caso mais icônico de todos, resultou numa série adolescente horrorosa e mais em vários... Malhação... É, Malhação com Tabasco. Arquivo X, sim. Malhação com Tabasco. Eu entendi a referência. Caralho! Que referência, mano? É Arquivo X, sim. Eu confundi com outra coisa. Então, fala de Roswell. Ele tá falando de putaria. Porra, então, eu ia falar basicamente o que o Pedro falou. Conta coisa a mais. Contar coisa a mais. Contar coisa a mais. Então, tinha um cara lá chamado Joseph. Caralho, tarefa de hoje. Tinha um malucão lá que transou com ET. Não, transar com ET é outro caso. Não, mano, é do Roosevelt. É, brasileiro. Não, Roswell, caralho! Isso eu sei, só que transar com ET é brasileiro. Fala aí. Não tô entendendo nada disso. Fala aí, Alt. Não, fala de Roswell. Ah, teve um cara que transou com ET, mas ele é brasileiro. Que tem lá. É sério, mano, eu tô vendo aqui minha pesquisa, foi tudo que o Pedro falou. Qual qual que é o próximo aí que você tem? Vilas Boas. Ah, o Vilas Boas foi o cara que trepou com o ET, não foi? Foi. Foi. Caralho, então. Foi em Minas, São Sim. Francisco de Sales, em 1957. Sim. E o maluco tava lá no trator dele, fazendo sei lá o que no meio da noite. Aí... É mineiro e roceiro. É. Tá, então ele tava lá carpindo um lote à noite. Tava lá carpindo um lote dele. E daí, de repente, ele diz que pousou um disco voador lá perto, os ETzinhos lá abduziram ele, mas pelo que ele diz, a força, não foi uma abdução, né? Pegaram e agarraram ele. É, foi uma abdução. Abdução é você entrar na nave, basicamente. Não, não. Abdução, existe várias abduções no Rio de Janeiro e São Paulo. Não, mas quando você pensa em abdução por ET, você pensa, né, no puxando a vaquinha. Tá sempre contra a vontade, né? Então, mas eu tô falando, nesse caso, ele disse que ele foi agarrado, levado pra nave, tiraram a roupa dele, passaram um creminho, enfiaram uma agulha no queixo dele, se eu não me engano, tiraram o sangue por lá e, tipo... Não, fizeram ele meter com ET. Esse daí... Eu falei, tá. Esse caso é aquele que fizeram o filme Fogo no Céu depois? Não, esse é brasileiro. Não. Esse é brasileiro. Uma curiosidade é que esse caso é reconhecido como o primeiro caso de abdução alienígena do mundo. Sim, mas... Só que não foi. Aí depois de toda essa porra, entrou uma mulher ET na sala que acabou tendo relação sexual com ele. E daí ele colocou a roupa e foi embora. Beleza. É tipo... Porra, velho. É, Brasil, meu irmão. Acontece. Sabe o que eu acho? Brasil, meu irmão. Eu acho que ele chegou em casa com cheiro de puta. A esposa dele foi questionar e ele falou, não, foi abduzido pra ET. Ele chegou com um chupão no pescoço e falou, não, a mulher ET lá que fez isso. Porque é muito, né? Porra, eu fui lá, passou um creme no meu corpo, aí... Chegou com cheirinho de Monange em casa. Aí enfiou uma agulha, que poderia ser drogas. É. E tipo, ou senão ele passou no hospital pra colocar... E daí no fim vestiu a roupa e foi embora. E detalhe, é dito que ele colocou as roupas. Tipo, ele fez meio que por querer, ele gostou de todo o procedimento. Gostou, né? Acho que no caso ele não tinha muita opção, mas tipo... Aí vai ver isso aí, é aquele vídeo que o Renatex mandou no Tetas. Nossa senhora, aquele é horroroso, gente. Caralho, aquilo eu fiquei meio muito choque. Bad vibe, cara. Eu senti mal. Eu também me senti. Mas assim, é aquele negócio, pôs a roupa, foi embora, jogou 50 conto assim pra ET. Jogou assim. Não, na verdade, o ET foi lá e terminou de trepar com ele, jogou 5 no pinto dele e foi embora. Jogou 5 unidades. 5 unidades já era. E falou, tchauzão, otário. Falou aí. Agora eu tô grávido, tá ligado? Agora eu tô grávido. Até daqui a 9 meses. Então, porra. Esse caso do Vilas Boas, ele é considerado o primeiro caso de abdução no mundo, só que, na verdade, existe um caso anterior de 1931 em Campinas. Deixa eu só colocar um parênteses aí. Tipo, ele realmente... Esse caso Vilas Boas, ele realmente é um caso levado a sério? É. Ele é identificado como o primeiro caso de abdução do mundo. Porra, mas que examinaram o cara e acharam, sei lá, substâncias desconhecidas? 1957, que exame que tinha naquela época. Essa galera diz que é abduzida, eles passam por negócio de hipnose, não sei se vocês já viram. Mas sim, isso eu não sei se é muito fake ou não. Então, velho, acho que a gente vai chegar num ponto que vai discutir isso. O caso Vilas Boas, então, a gente pode colocar como talvez o caso de traição mais sacana da história. E mais engenhoso, né? Porque o cara deu um perdido pro TT e tal. Só que, aí que tá, nesse caso de 1931 em Campinas, o cara tinha 8 anos quando ele disse que foi abduzido. Caralho. Então, ele não tinha como dar o migué, a não ser que do crime dele. Pera, a gente tá falando de uma criança de 8 anos, pera. Não, então, o pedófilo achou ele na rua e pra não denunciar que era o tio do churrasco, ele foi lá e inventou a história. Meu amigo, vai dar uma bosta. Mas assim, esse caso de Campinas não é levado em consideração. O pessoal não considera ele como um caso real, porque também não tinha nem como documentar naquela época. Ele tinha 8 anos. Tá. E ele viu uma coisa no céu, na verdade acho que tava pousado, se não me engano, e foi lá ver o que era, botaram ele pra dentro, fizeram os exames e chutaram o cu dele pra fora. Caralho, podia ser um teco-teco, na verdade. Podia ser alguém roubando o rim dele. É, podia ser um balão que desceu lá, os caras botaram ele pra dentro pra sacanear, deram um tangão no moleque e jogaram ele pra longe. Podia ser, sei lá, o pai da tiazinha. O vídeo do molequinho que tá querendo... Dirigível. Que tá passando pela terra do maluco lá, ele para e fica filmando ele, o moleque quer ir cagar pra dar benção pra tia. Vai ver, foi assim a história do cara, mano. Exato. Caralho, mano. Porra. E ele deu desculpa com o ET, né? Na verdade. Então, esses dois aí, tanto de Campinas quanto do desgraça lá que corneou, são dois casos que, tipo, não dá pra levar a sério nem fodendo, né, cara? É que assim, também a ufologia se baseia em relatos, só que os relatos, eles vão ganhando mais detalhe agora, assim, de uns anos pra cá, porque antigamente era o povo que morava na roça e ficava chupando leite da teta de vaca. E você vê que, assim como os fantasmas, hoje em dia, com as câmeras melhores, pouquíssimos sumiu, OVNIs, né? Exatamente. Não, é porque a poluição e as mudanças climáticas estão matando os fantasmas. Os ETs ficaram tímidos, né? O peito das vacas estão matando os fantasmas, tá ligado? Muito gás metano. E aí, o que temos depois de Campinas? Fala um aí, eu te temos guess. Fotografias de Almiro Barauna, que ele era... A gente tá com o mesmo link mesmo, hein? Peraí. Putz. Quando aconteceu isso? 58. Isso aí foi 58. É, isso eu não tenho. Que ele era um tripulante de um navio chamado Almirante Saldanha, e nesse navio tinha outras 50 pessoas, e todos eles avistaram um OVNI, sabe aquele formato dos Anéis de Saturno mesmo, redondão e tal, e ele tirou 4 fotografias desse OVNI, e depois foi liberado pela imprensa e tudo mais, e o caso ganhou bastante repercussão. Mas foi mais um caso de avistamento. Sim, foi o avistamento. Ó, mas aí tem um dado aqui que foi calculado que o objeto estava voando aproximadamente a uma velocidade de 900 km por hora. É. Que ano que foi isso? 58. Ah, velho, enfia no cu, né? É, então. Uma viajada legal. Ó, aqui tinha um diâmetro de 40 metros, 40 por 7. 40 por 7. 40 por 7. Vai ver, foi o lance do holandês voador, só que o reflexo de Saturno, sei lá. Não, eu acho que assim, ok, aí a gente tá pisando num solo diferente dos outros dois que tivemos no Brasil aí. É que esse caso foi só um avistamento, não foi algo que teve um contato direto com o bagulho. Sim, mas se falar de, 900 km por hora, beleza, 1958 a gente não leva muita credibilidade. É, você não tem nada que chega perto dessa velocidade, então não tem como você fazer um comparativo. Sim, mas eu acho que esse é o dado que a gente tem, né, mas talvez não seja o que quiseram dizer. Talvez eles quiseram dizer que era mais rápido do que qualquer coisa que eles já tinham visto, por exemplo. Pô, naquela época eles tinham os primeiros caças, beleza, que foram usados na Segunda Guerra Mundial, mas foi onde isso? 58. Foi preto? Foi 58. Foi na 58. Foi Espírito Santo. No Brasil não tinha nada disso. No Brasil a gente foi ter caça faz, assim, tipo década de 70. Então. E não devia voar nessa velocidade, talvez. O mais fodido que devia ter era equiparável a um tucano. Então, mas... Tucano que eu falo é o avião, não é o pássaro, não, viu? Peraí, é dito que tem fotos isso aí, né? Uhum. Sim, é o caso de fotos, né? Então. O nome do caso é foto. O nome do caso é foto. É que a gente não tem aqui, né, como acessar essas fotos. Deixa eu ver aqui rapidão. Porque daí a gente vê as fotos aqui e tira as nossas conclusões, né? Com certeza deve ser um fundo preto e um borrão em branco. É. Que normalmente é assim, foto de OVNI antiga. Então. Ah, não, acho que eu cheguei a ver isso aí sim. É aquele negócio, é bem manipulável essa porra. Ele não tava bem em alto mar, né? Ele tava perto da costa. Ele parecia lá o outdoor do McDonald's. Eu lembro de ter visto isso na revista UFO já. Poderia ser um balão facilmente, de repente. Ou manipulado, né? Sim. Ele deve ter pegado alguma coisa, jogou pra cima e falou que era um descubador. É, pode ser. Um pipa. Porque teve caso, inclusive, que a gente vai chegar mais pra frente aí, de fotos famosas de OVNIs que foram manipulados. Sim. Um hot dog jogou pro mar assim e tirou uma foto assim. Tipo, certinho, tá. Tipo isso. Olha mesmo. Salsicha. Salsicha. E daí o cara teve a salsicha mais famosa ever, tá ligado? Caralho, mano. Meu Deus do céu. E começou a vender o hot dog com essa foto. O próximo é o caso Travis Walton, de 1975, no Arizona. Era o caso de um cara que tava com mais 7 pessoas fazendo trabalho de poda em árvores quando eles terminaram o dia de trabalho, eles foram se juntar na caminhonete pra ir embora e eles viram uma luz no meio da mata. Ah, esse é o do filme. É o do filme. Ah. Aí quando eles chegaram mais perto pra ver e essa luz foi até a pista e o Travis desceu pra ir ver o que que era. Foi ver mais de perto, todo mundo falando pra ele tomar no cu e voltar pra caminhonete. Chegou perto, uma luz jogou ele longe e ele ficou desacordado, todo mundo picou a mula de lá e ele sumiu por alguns dias. E até então todo mundo tava sendo acusado de assassinato, inclusive passando por investigações da polícia, o caralho é 4 pelo... Como é que chama aquela merda, aquele aparelho lá? É, o... Teste de mentiras. É, o detector. Polímetro. Polígrafo. Polígrafo. Polígrafo. Eles passavam por isso e nenhum dos resultados era consistente, até que esse cara apareceu de novo. Chamaram até o Robert De Niro pra segurar o pulso do maluco lá. Pra, pra fazer o Uruka Test. E ele apareceu contando uma história maluca de que foi pra dentro de um disco voador, os ETs prenderam ele, fizeram experimentos, colocaram numa mesa com agulhas e lâminas e tudo mais. E ele conseguiu fugir, vai saber como, e voltar pra Terra. E aí depois ele reapareceu, depois de 5 dias, contando essa história maluca. E óbvio que ninguém acreditou nessa merda. Então começaram a fazer uma pressão popular pra passar ele pelo polígrafo. Só que eles sempre davam uma desculpa pra não passar, pra evitar que ele faça o teste sempre. E sempre que conseguiam fazer era com uma fonte totalmente sem credibilidade nenhuma. E eles queriam que passasse pela polícia pra fazer esse teste. E nesse tempo ele foi conseguindo muita popularidade. Escreveu um livro, inclusive, que virou um filme, que é O Fogo no Céu. Sim. O Fogo no Céu me deixou traumatizado pra caralho. Deixou pra caralho, né? Porra. Só que depois de um tempo ele acabou fazendo o teste e foi comprovado que a história era mentira. Não acredito. Então, até o que eu ia perguntar. Vamos lá. Vamos deschavar o negócio. Os amigos viram ele ser arremessado pra longe. Sim. Tá. Se aconteceu alguma coisa, foi em questão de um flash. É, ele foi jogado por uma luz, jogou longe e ele ficou desacordado na pista. Acreditavam que ele tava morto. Os amigos foram embora enquanto a luz estava lá ou a luz foi embora também? Não, eles simplesmente viram o bicho voando longe e picaram a mula. Porque, meu, que ano que foi isso mesmo? Foi em 75. Olha a época. Já é mais atual isso. Sim, mas... Anos 70? Anos 70 é droga. Riponga, droga... Claro que é. Putz. David Bowie, Starman e Ziggy Stardust. Tipo, o cara falando de questão dos ETs terem enfiado um monte de agulha nele, provavelmente o cara devia ter usado coisa pra caralho injetável. É, os caras devem ter se drogado pra caralho. Esse maluco ficou mauzão e teve uma overdose, acharam que ele morreu e largaram ele no meio do mato. E aí ele surgiu... essa porra da luz. Os amigos falaram só pra justificar alguma coisa. Mas aí que tá, todo mundo falou a mesma coisa. Ué, combinaram no caminho. É, tá. Inclusive ele, carro, que tava morto pelo da overdose. É, não, aí é verdade. Só se ele apareceu na casa de um desses falando, cara, eu tô bem louco. Te dou essa grana, essa droga e você vai falar que você viu uma luz. É, e te continua te drogando, tá ligado? Tipo, mantiveram o vício do cara. Ou ele usou aquele, como é que é aquele chá lá? O chá do Santo Daime lá. Daime. É, vai ver, ele usou isso aí. Então, e o que é interessante é que esse caso tomou uma popularidade fodida, né? Sim. Sim, é, mesmo não sendo verdade, é uma boa história. É uma boa história mesmo. Pra caralho. É. O SBT gostou muito. Passou pra caralho. Então, esse filme gerou... com 6 anos eu fiquei traumatizadaço. Acabou gerando um filme do caralho, né? Sim. É. Podia ter um remake dessa porra, né? Ou não. Acho que não ia ter tanto impacto que nem hoje. Não, quase tudo tem mais ali. Pesado, com podiam fazer um negócio bem de hoje, sabe? Essa que é a... Pra partir de 18 anos, um negócio exatamente, brutal. Pô. Seria aproveitar foda. Que tá na moda de fazer filme pra cima de 18. Então... É, seria foda. Mas eu acho que é muita droga anos 70 e vida hippie, etc. É, isso com certeza. Sim. O sino nazista. O sino nazista, o Nazi Bell, que era a arma secreta do Hitler, que fazia a tropa dele viajar no espaço, que é praticamente um sino preto com o formato dos nazistas, tá ligado? É uma viagem do caralho, né? Antes de começar, eu já falo que é uma viagem do caralho, isso daí. É, então. Mano. E foi uma tecnologia desenvolvida pelos nazistas, né? Um pouco antes do final da Segunda Guerra. E tinha capacidade de voar pelo espaço de uma forma secreta. E aí, tem um cara que depois explicou o que na verdade era isso daí, né? Esse disco, praticamente um disco voador, foi conhecido como Die Glock na Alemanha e foi feito pelo engenheiro chamado General Hans Kammler, que era um homem de confiança do Hitler e foi responsável por executar o programa secreto do foguete V2 nazista. V2? É. Primeiro míssil balístico de longo alcance que usava do mundo todo pra aterrorizar a cidade de Londres. Esquisito. O maior nome relacionado ao V2 que tem é o Victor Van Braun. É, então. Então tá. E tem um documentário e tal, que foi feito em 2014, falando que o foguete foi feito inicialmente pra defesa contra o adversário superior, que na época tava o lance de avião voando pra todo quanto é lado. É, que assim também, a partir da Segunda Guerra Mundial, inclusive principalmente até o final da Guerra Fria, eles tinham bastante da história de fazer ataques de fora da atmosfera. E essa foi a famosa Guerra nas Estrelas, né, que eles estavam fazendo. Que principalmente a ideia final deles era lançar satélites com ogivas nucleares pra poder disparar do espaço. Eles viram que era um vacilo foda com o mundo inteiro e cancelaram isso. Não, tipo, essa história é meio como se fosse, sei lá, coisa da Hydra da Marvel, tá ligado? Sim, que eles falam que era um projeto que acabou virando praticamente um sino de 3 metros com cor de cobre e um material leve chamado leite metal. Com fonte de limitação, ele tinha um combustível misterioso vermelho, cujo autor Henry Stevens afirmou ser mercúrio vermelho. E o disco voador era capaz de subir pra cima da estratosfera. Droga. Sabe o que eu acho que é isso, na verdade? Dissuasão, velho. É, então. Eles simplesmente chegaram e falaram, ó, nós tem isso, não vem pra cima, sabe? E tem a suposta imagem do é um sino, cara. Então, e daí soltaram essa imagem na massa só pra falar, pô, os caras tem mesmo negócio. É a mesma coisa que a porra da Coreia do Norte falando que tem bomba nuclear. Eles fazem uns testes lá que explode, eles medem e falam, porra, essa explosão foi grande, mas nem tanto. Mas às vezes os meninos chegam no bagulho. É mais dissuasão, cara. Às vezes os meninos chegam no bagulho, é ótimo. É, porra. Porque, velho, nazista, eles tinham umas ideias muito malucas. Muito, e boa parte delas funcionavam, só que, velho, não, isso não deu certo, isso não daria certo. Isso, até hoje não existe nada desse tipo. Mas é, eu já vi várias vezes documentários sobre esse sino nazista aí. Eu tinha ouvido falar, mas... Virou porra nenhuma. Sabe? Porra, o cara tem um sino. Que voa. Legal. É tipo, sei lá. Eu acho que é bem... É dissuasão total, porque, tipo, caralho, mano, eu tenho, você não tem, sabe? Tesourinho do Mickey. Não, mano. Véio. Ó, nazistas, eles criaram tanta coisa. E principalmente essa questão do combustível, velho. O V2 era a coisa mais escrota do universo de combustível, que eram dois líquidos que não podiam se juntar, que explodia tudo. A boa parte dos V2 que foram lançados explodiram na base porque eles abasteceram errado. Então, agora imagina essa merda. Caralho. Deve ter saído do chão essa porra. Não. Se fizeram mesmo, né? É, porque eu acho que foi mais questão de vamos soltar aí na massa, que nós temos uma arma foderosa. É, tesourinha do Mickey, essa porra. E todo mundo vai ficar com medo da gente. Porra, você tinha tesourinha do Mickey na escola? Você era o fodão, tá ligado? Porque eu tenho, você não tem. É, exatamente, mano. Daí nessa eu tenho, você não tem, é o que eu já contei. Porra, a menina cortou o pulso do outro usando a tesourinha do Mickey na escola. Ai, sim. É foda. Eu queria ter um sino nazista, cara. Eu queria tesourinha do Mickey. Eu queria ter um sino nazista. Isso não é algo de se dizer. Você queria um forno nazista também, seu filho da puta? Pô, eu queria tatuar uma suástica, sabe? É errado isso daí, cara. Caralho, meu irmão. Pois quem conhece Etevaldo muda logo de opinião. Em 25/4/77 começaram os casos de ataques esquisitos no Brasil, em Belém do Pará, na verdade. E no mesmo ano, em novembro, como tudo no Brasil demora pra começar, né? Começaram investigações do caso Operação Prato, que aconteceu com o avistamento de OVNIs e também um ataque a pessoas. Os OVNIs, eles foram mais observados em Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. E supostamente eles soltavam raios luminosos que causavam queimaduras, perdas de sangue, perfuração e morte nas pessoas. Caralho. E óbvio, como provavelmente nego de fora deve achar que brasileiro é chupeteiro do caralho, esse fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa, porque o bagulho chupava o sangue do povo. E o mais interessante é que quem sofria esses ataques normalmente ficavam com uma anemia fodida, assim, do nada. Começava e tinha marcas de queimadura pelo corpo. Era um bagulho muito bizarro. Cacete, mano. É, já fica difícil explicar aí, né? Era totalmente inexplicável o caso. O pessoal até começava a deduzir coisas do tipo choque que tomou em curto-circuito e tal, só que tava acontecendo muito. Inclusive, teve cidades que os prefeitos resolveram armar a população pra poder atirar contra esses bagulhos. Nossa, então isso... Caralho. Foi um negócio sério pra caralho isso. E os... Eram uns alienígenas meio vampiro, né? Porque fazia a pessoa ficar anêmica com queimaduras, vai ver, sei lá, transformou a pessoa em vampiro e não pode ficar no sol. Ele soltava uma luz que abria um buraco na pessoa e sugava o sangue dela. Tá, pô! Basicamente. E o foda é que nesse caso, os únicos registros que tem por aí soltos são mais relatos de testemunha, e fotos de baixa qualidade e alguns poucos documentos que foram vazados do Exército Brasileiro e confirmam vários casos de ataque. E uma das principais testemunhas era um militar chamado o Coronel Yurangi Holanda, que ele deu muitas entrevistas entre 1981 e 97, confirmando tudo o que aconteceu, inclusive contando detalhes de contatos dele mesmo com as naves, do tipo, tinha um lugar que os caras falavam, ó, sempre aparece nave por aqui, não sei o quê. Ele foi pra aquele lugar e começou a tirar sarro com a cara dos caras, do tipo, ah, tem horário marcado pro ônibus passar, não sei o quê. Aí os caras falaram, olha pra cima. Ele olhava e tinha uma puta nave em cima deles, assim. Caralho! E ele teve ele ficou falando muito desses casos e denunciando pra caralho que o Exército Brasileiro tava escondendo dados e tal. E ele acabou, depois de um tempo, desenvolvendo uma depressão fodida e tendo alucinações e visões de efeitos sobrenaturais que aconteciam na casa dele. Puta, tipo, coisa vida. Que voava e batia na parede e tal. E só pra mostrar, só pra elucidar um pouquinho da intensidade da parada, uma tal doutora Adelaide chegou a atender mais de 200 casos de pessoas com esses sintomas relacionados. Sim, a pariu, isso. E aparentemente o exército entrou em contato com ela pra não documentar esses casos e não falar pra ninguém. Sim. Só que é meio esquisito, caralho, porque assim, o que aconteceu foi ela atendeu uma porrada de gente e depois ela, do nada, de uma entrevista pra outra, ela desceu de 200 pra 80. Sim. Sabe, nossa, porra, se o exército tivesse entrado em contato com essa mulher pra não falar, ela deveria falar, não aconteceu nada não. O povo foi atacado, sei lá, foi atropelado por um jegue. Um jegue bem louco aí. E aí o Irangê Holanda, depois de algum tempo, ele deu uma última entrevista pra um cara, que inclusive tem na internet, quem procurar. E ele, depois de alguns dias, assim, ele tava em casa com os filhos, ele subiu pro quarto e, entre aspas, se suicidou. Enforcado. Olha o governo aí. Aí que tá, todo mundo fala que era, só que ele tava sofrendo de depressão fazia muito tempo. Antes dessa parada? Antes. Verdade, assim, depois de tudo isso que aconteceu e tal... Ah, não, Ele foi dispensado, o pessoal não gostou muito dele ficar falando merda do exército, mas né? Mas também você fica zoado da cabeça nessa demais, porra, véio, né? Não, demais. Fica zureta pra porra. E tiveram várias fotos que ficaram famosas desse caso, só que agora, em 2010, a família de um dos fotógrafos que forneceu a imagem disse que ele realmente manipulou a bagulho e, tipo, era publicada a foto dele, ele ficava dando risada, falando, ah, que idiotas, estão publicando minha foto. Caralho. E daí, conta também, tipo, daí você pensa, porra, mas foram atendidas 200 pessoas, por que ninguém conta? Porque simplesmente essas pessoas não se lembravam do que tinha acontecido e passaram até por sessões de hipnose, tipo, aquelas sessões de regressão. Sei, pra você saber o que aconteceu. Então... por um tal de doutor Silvio Lago. E mesmo assim, não conseguiam lembrar. E, tipo, a única pessoa que lembrava de alguma coisa, teve um cara que lembrou de alguma coisa, falou que viu, tipo, um fogo e desmaiou. Caralho, mas as outras pessoas. A única pessoas cena que ele lembra de ter também visto algo como um fogo e desmaiou. Não, ninguém mais ninguém lembrou. Mais. Só um cara que teve, caralho, um resquício, assim. Digamos. Isso é esquisito, porque. Nossa, mano. Se fosse meia dúzia de pessoas, beleza, mas é muita gente com os mesmos sintomas e, inclusive, com um lapso de memória. Porra. Exato, mano. Exato. Isso é bizarríssimo, medo, velho. Muito medo, cara. Caralho. E esses casos foram até dezembro de 1977. Foi pouco tempo. A investigação, eles começaram em 24/4/77. As investigações começaram dia 20/11. Nossa. E a investigação parou no dia 5/12. Nossa, foi. Mas teve muita movimentação, tanto do exército brasileiro quanto americano. Sim, isso. E dizem ter fotos e vídeos para cacete disso, mas a aeronáutica não libera poder absolutamente do exército. Caralho. Mas se eu não me engano, depois de não sei quantos anos que algo tá arquivado... Acho que é 30 anos. Depois de 30 anos que algo tá arquivado, tipo, o nego libera na massa, assim, sabe? Não sei como é feito esse processo. Tanto que, agora vai entrar a Noite dos OVNIs. Sim. Tanto que esse próximo caso, a Noite dos OVNIs, que aconteceu aproximadamente 30 anos atrás... Teve documentos liberados já. Ano passado teve documentos liberados. Caralho. E conforme for passando essa história, eu vou jogar alguns trechozinhos. Uhum. Eu escutei os áudios ano passado. É da hora. É um bagulho louco. Porque são vários documentos em áudio de pilotos indo atrás dos OVNIs e sendo perseguido pelos OVNIs. Exatamente. Caralho, e não é pouca irmão. Coisa. E não é pouca coisa. É do tipo o cara falando, ah, tô indo atrás, tal, e de repente ele fala, puta merda, eu tô cercado. Ou tipo, tô indo atrás, porra, o cara tá na minha frente. Aí, de repente, ele sumiu. Eu não consigo acompanhar esse filha da puta e eu tô num jato supersônico. Cê é louco. Puta o legal vida, é que tem, meu irmão. Tipo, tem uns casos brasileiros bem zoados, né? Mas alguns são bem igual a Operação Prato, igual a Noite dos OVNIs, são casos bem... E também porque são documentados pelo exército, né? Não é um sim, negócio mano. Assim de um capial que falou que foi estuprado por uma ET. Sim. E sim, eu tô desmerecendo pra caralho esse não, caso. Porra, tem que desmerecer, né? Tem que desmerecer esse Fogo no Céu e o outro que contou lá. O... Ai, caralho. Não lembro dessa porra. É, o Vilas Boas, o caso de Campinas, Fogo no Céu. É, o da... cara que foi com o ET, o caso de da Campinas. Da foto do hot dog lá. Da foto do hot dog. Foto do hot dog. Agora, o caso Roswell, o Chupa-Chupa e o A Noite dos OVNIs são coisas tensas. São. Depois a gente vai cair pra outros que não são tão tensos, mas ainda assim são... Não, eu acho que a partir daqui é só caso tenso. É. São, eu acho que você basicamente a gente vai entrar em três. Tenso? É pra caralho. Porra! É que... É, não. É que depois que... Né? É que aqui no Brasil tudo vira piada. Exato, e Varginha, exato. Querendo ou não, depois se você analisar bem, é um dos casos mais concretos de ufologia no sim, mundo. Teve contato tete a tete, né? Tete a tete. Tem registro, tem testemunha pra caralho, principalmente militar. Sim. Meu mas... irmão, depois que apareceu no Gugu, ô, véio. Meu irmão! Meu irmão! Caralho, então, você tá dando uma de... Ah, foda agora mesmo, hein? Esse negócio nascido tua mãe agora, porra. Tenho que levar presente pra ela no domingo que vem? Filha da puta. Se quiser. Mas, ó, caramba. Aconteceu entre março e setembro de 1986. A Noite dos OVNIs. A Noite dos OVNIs. É, coincidentemente, um ano antes de eu nascer, gente. Caralho. Uou. O Pedro foi deixado ali, né? Eu fui concebido na Noite Oficial dos OVNIs. É, nosso pai foi... passaram um creme nele. Sabe a história do maluco? Caramba. Esse caso é foda, porque assim, você pensa, ah, apareceu um disco voador. Não, o Sindacta identificou 21 OVNIs nos céus do Brasil. Cê é louco. Em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná por 3 horas. 21 pilots. Caralho. Mano, esse caso é uma loucura do caralho. E tipo, tem muita coisa de áudio. Tipo, tem aproximadamente, sei lá, uma hora de áudio gravado dessa porra dos caras comunicando entre eles. Mano. É, de piloto, não é aquele negócio de entrevista com o capial que viu um ET, não. É o piloto perseguindo essa merda e falando. Exatamente. Cacete, mano. Basicamente, o que aconteceu foi que o... Não, eles estavam fazendo uma operação... Eles estavam treinando uma operação, não era isso? Não, não. Do nada, assim, o Sindacta, que é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo do Brasil, ele do nada, puf, o radar 21 coisa aparecendo. Eles, como assim? O que tá acontecendo? correndo. Que porra é essa? Óbvio que tudo no Brasil é rápido pra caralho. Depois de algumas horas, eles mandaram subir jato. E subiu os jatos da Força Aérea e foram atrás dessas porra. Tudo, e tudo eles do tipo, mano, o que que tá acontecendo? Que merda é essa? Assim, é bom dizer que, se eu não me engano, eu não lembro muito bem da história, mas ninguém morreu. Não, não, nesse caso não. Mas foi um só bagulho. Que... porra, eu não dormiria até hoje se fosse não, comigo. Foi tão tenso que o Comando de Defesa Aérea, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro considerou uma ameaça à segurança de voo, principalmente de São José dos Campos. Sim. E São José dos Campos, pra quem não sabe, é onde fica o ITA, que é o Instituto de Instituto de Tecnologia Aeronáutica Brasileiro. E é onde tem um aeroporto muito fodido, importante pra parte da aeronáutica. E eu acho que a maioria dos radares são voltados pra, mais pra aquela área. E é perto de onde nossa avó mora. Pra caralho. Caramba, mano. E, velho, imagina assim, você tá lá de boa, aparece um monte de coisa no céu e de repente você vê jato voando, mano. Puta. E isso não foi mentira, tipo, os caras não iam combinar tudo junto que ia ficar gritando não, que nem os loucos lá. Não é pouca gente que tava lá, tá ligado? E cara, assim... Ele não queria, tipo, o exército nem queria fazer um negócio brincando desse jeito. E assim, falha de radar existe. Aparece de vez em quando, mas 21 de uma vez só. Não é foda. E o foda é, a FAB mandou os jatos subir e ir atrás e os caras viram. Ou teve contato visual com o negócio. Não era só uma falha de radar que deu. Ó, só pra, né, eles acionaram o centro de radares de Congonhas. Caralho. E constatou a presença de vários OVNIs ali. É, aí é de fechar o cu mesmo. Nessa época, o ministro da Aeronáutica e tenente brigadeiro do ar, Otávio Júlio Moreira Lima, ele acabou confirmando, tipo, a imprensa pergunta, ah, o que aconteceu? Não, tem disco voador no céu mesmo. E caralho, esse cara deve ter tomado uma enrabada do caralho, mas porra, você tem o ministro da defesa, cara. A MIB veio atrás do maluco, tá ligado? Ministro da Aeronáutica chegando e falando, porra, velho, tem disco voador pra porra no céu, cara. Caralho, a gente tem que fazer um próximo aí falando de MIB e coisas assim também, né? Interessante. É, aí entra mais nos casos de conspiração, né? Sim. Mas peraí. Aqui, ó. Coronel Osiris Silva estava retornando para Brasília juntamente com o comandante Alcir Pereira da Silva a bordo do avião Xingu. O sargento Mota pediu a ele para ver se tinha contato visual. Orientado pelo radar, o coronel Osiris passou a perseguir um desses objetos. Nesse dia, o coronel Osiris tinha ido a Brasília quando deixou a presidência da Embraer. Ele saiu da Embraer para ser o ministro, não lembro de quê. E recebeu das mãos do presidente José Sarney. Presidência da Petrobras. A presidência da Petrobras. Ou seja, não é um cara... Não é um capião qualquer. Exatamente. Porra, Embraer, cara. Uma das empresas de aeronáutica mais importantes do mundo. Pra Petrobras. Uma das empresas petrolíferas mais importantes do mundo. Ó, ao todo foram 6 caças F-5. Porra. Atrás dessa porra. 3 que eram do Rio de Janeiro, da base Santa Cruz. E 3... cadê? De Anápolis. Caralho, velho. Por quase 3 horas. Mano, essas porra. Nossa, velho. Entre perseguir e ser perseguido. Caralho, mano. Um maluco, ó, vai vendo. O piloto capitão aviador Márcio Brizola Jordão, piloto de F-5, foi perseguido por 13 UFOs. Mano. 6 de um lado e 7 do outro. Mas aí você fica pensando, o que que esses 21 OVNI tava fazendo aqui na Terra, né, cara? Então, eis a questão. Também porque ele, na verdade, eu acho que ele não deve ter sido perseguido. Ele foi acompanhado. Porque se fosse perseguição, do jeito que eles falaram que essas porras se mexiam, a velocidade que eles voavam... Podiam ter derrubado todo mundo antes de levantar voo, sabe? É, um negócio meio... Tipo, parece uma ameaça, mas... Então... Vai ver, eles estão com... É que nem você... Tava todo mundo vendo que nem que os médicos não vêem uma barata. Tipo, nenhum vai fazer mal pro outro, mas... Sei lá, né? É, na verdade, isso tudo foi considerado uma ameaça. Inclusive, se não me engano, houve bloqueio do espaço aéreo brasileiro. Caralho, mano, o bagulho tava perseguindo... Velho, 13! Estavam perseguindo um filho da puta, cara. Então, 13. Mano. 13. PT. Oi, que pariu. Caramba. Já envolve os Illuminati e o PT. Tudo. Não, mas esse caso é muito treta, né, cara? Puta demais, que pariu. Não, esse foda, principalmente porque tem registro oficial que foi liberado agora. Exato. Já soltamos alguns pedacinhos. Na verdade, Oi? Ele foi liberado em 2015, não foi ano passado. Sim, não. É que eu escutei só ano passado. Vamos colocar mais um pedacinho dessa porra aí. É, só procurar na internet, tem 16 áudios. É, tá tudo Eu vou ver se eu acho playlist disso e se eu achar eu deixo aí no post pra vocês. Só com a bota. Ele tá perseguindo o troço. Controle. Agora, eu acho que o podcast devia falar. Ah, mas eu já... Os casos que eu separei... No caso da vagina. Eu não separei isso, porque eu pensei, provavelmente o Pedro vai falar. É sério. Vagina? Provavelmente o Pedro vai falar. No caso da vagina, não é de Varginha. É Varginha. Ah, a questão... Isso é isso. A questão, cara, é que isso aqui não é o de música. O interessante é todo mundo pegar os mesmos pra ter mais detalhe. Ó, basicamente, em 1996, eu tava com 7 anos e o Fantástico fez eu ficar com um cagaço da porra. É, esse caso, ele foi noticiado como uma emergência fodida e depois virou uma das piores piadas do Brasil, né? É, quando caiu pro Fantástico já foi a piada, né? Mas envolveu até ir ao hospital e tudo mais com o próprio teve bicho, morte, né? De policial militar. Então, mano... O que aconteceu foi que durante a manhã do dia 20/1/96, os bombeiros foram acionados porque chegaram e falaram, ah, gente, tem um parque aqui na cidade, apareceu um bicho esquisito. Chega aí pra buscar ele. Três minas. Não. Ainda não. É. Não? Não. Nesse caso foi de manhã. Aí os bombeiros chegaram lá e falaram, caralho, que porra é essa, velho? Botaram o bicho num caixote e falaram, ó, exército, chega aí que o negócio, o bagulho tá louco pra caralho. Porra. Aí depois... Aí às 3 da tarde, 3 minas esquisitas estavam passando por um beco louco. Olha o Suede 2 aí. Tá foda. Desculpa. Vai começar a atrasar o cast também? Não. Elas passaram por um beco, um terreno vazio no meio da cidade e de repente deram de cara com um bicho esquisito agachado no canto. Podia muito bem ser um cracudo. E elas acharam que era o capeta. E elas ficaram assustadas pra caralho e foram pra casa e falaram pros populares que foram lá pra currar o bicho. Só que antes disso, os bombeiros chegaram lá e também pegaram o bicho e levaram embora. Ou seja, 2 bichos até agora. 2 bichos. Caramba. Se não me engano, disseram que teve um terceiro, mas eu só achei informações sobre 2. A explicação oficial dessa porra é foda, que nego consegue dar culpa em anão pra tudo. É verdade! Caramba, era uma ninhada de anão. E o anão, ele conseguiu fugir do caixote e aí encontrou ele de novo, esse, porque é só um anão, né? Esse que encontraram, que as meninas encontraram, a explicação é, tem um louquinho da cidade, que é anão e deformado. Peraí, só dá o nome das... Alan! É que eu não tenho o sobrenome pra procurar. Alan! Alan! Alan! E... Alan! É. Então, aí... Desculpa. Alan! Aí depois eles deram essa explicação. Não, que é o louquinho da cidade e tal. É o louquinho. Eles falaram o nome do louquinho, inclusive. Tem no YouTube isso aí, é só procurar. A gente tem que fazer isso com o cara que anda aqui por Matheus e fica... Tá! Dando aqueles... Como é que é o... Donizete. Aí... Então, mas vai vendo. Não, calma, deixa eu falar, caralho. Tá. Tô falando do ZTT, talvez você vai falar até o... Fala aí. E falaram que era essa porra desse louquinho que tava lá, tinha tomado chuva e tava meio maluco no canto e tal. Aí perguntaram pra ele, pro policial, e aqueles dois que estavam no hospital? Eles, não, aqui são 2 anões, um casal de anão que foram lá porque a anã foi dar a luz, não sei o que. Então. O caralho, mano. Como que você isso, dá uma explicação isso dessa? É bizarro. Da puta. Então, exatamente. Aqui, ó. De madrugada, essa criatura foi levada para o hospital Humanitas, da qual saiu morta no fim do dia de 22 de janeiro de 1996. Sim. E porra, um deles foi levado... Pegaram umas criatura bizarra do inferno. Ah, vamos levar pro hospital. Vamos dar sangue. Será que tava parindo? É que tem a questão também. A outra foi enviada pra escola de sargento de 3 corações. E foi lá que ela deu um teco num policial que acabou morrendo 2 dias depois. E ninguém sabe porquê, só que o filho da puta foi enterrado no caixão de chumbo. Eita, louco. Indiana Jones. Não, na verdade, aquele vídeo que o Renato mandou Deve ter sido ele. Deve ter sido esse cara. E aí, queria dizer pro pessoal Três Corações que o café é muito bom. E aí, o outro morreu no Hospital Humanitas às 6 da tarde do dia 22. Só que aí que tem um caso também, que depois que tudo isso aconteceu, começaram a surgir vários relatos de avistamento de OVNIs que aconteceram nos dias anteriores do bagulho. Caralho. Então, pode ter sido... Um casal de anão. Não. Um casal de anão. Não, pode ter sido gente que viu, que ouviu falar dessa porra desses anão e falaram, não, vou causar. E daí começou a falar que viu OVNI e tal. Acho que isso aí é... Alguém que realmente viu, aí depois que esse caso foi pra mídia, resolveu soltar na massa. Porque pensou, ninguém vai me levar a sério. Só que depois que viu, soltou. Eu acho que entra mais um... Talvez naquele caso do efeito Mandela, do tipo... aconteceu tal, sabe? Ele tá sendo influenciado pelo que aconteceu depois. Então, eu tô pensando aqui... em qual das situações seria o casal de anão com a nenê sendo parido, sei lá, que a mulher tava dando a luz, não é? Do casal de anão, aí foram parar no hospital, não foi um negócio assim? Porque assim, disseram que levou o... Na verdade, o que falaram é que viram uma criatura no hospital, aí falaram, não, aquilo lá era uma anã que veio dar luz, ela e o marido vieram aí, não sei o que e tal. Então, os homens de preto chegaram lá com o flashzinho deles. Ah, mas véi, vai apagar a memória e falaram, então, vocês viram anões parindo. É, do tipo... só tinha o Tommy Lee Jones, não tinha o Will Smith ainda, né? Caralho, ele tava voando com os caras da... Independence Day. Caralho, mano. Marido. É foda isso, cara, que é um dos casos mais fodásticos da ufologia mundial. De e contato, realmente. A desculpa que dão é a coisa mais escrota da face do universo, sabe? Então, mas aí, vamos levar em consideração que talvez o exército tenha falado, né? Ó, gente, vamos calar a boca, senão vai dar bosta pra vocês. É claro que foi isso. Só que, nesse meio tempo, naquele dia, ainda teve muita entrevista de militar falando, não, tem um bicho aí mesmo, tem um ET aí. Então, nesse momento, eu imagino o Capitão Nascimento dando tapa na cara do médico, falando, fala que é anão, fala que é anão, ET, fala que é anão, porra! Enquanto isso, lá fora, a imprensa lá chegando pros militares, então o que aconteceu? Não, a gente capturou um ET e botou aí dentro do hospital. Exatamente. Que é foda, velho. Só tá entrando militar retardado às vezes em Minas Gerais, cara. Desculpa, exército, mas... Velho, como que alguém dá uma bola fora dessa se é um caso tão tenso? Não, manda os caras inventar uma desculpa melhor. É animal, né? São os animal. E por falar em animal... E o chupa-cabra? E o chupa-cabra? Chupa-cabra foi outra porra que me deixou um pouco encafifado. Não tanto quanto o ET de Varginha, mas tipo, o pessoal começou... Que ano que foi essa porra mesmo? Não aconteceu durante... se não me engano, 20 anos, assim, pela América do Sul, um pouco na América do Norte e um pouco na Europa também. Então, eu quero pegar quando começou no Brasil, que foi quando foi divulgado mais aqui, né? É que assim, começou os primeiros casos na Costa Rica, e não lembro que ano que foi. Só que eu não coloquei na minha pauta, porque o chupacabra é mais considerado um caso de animal do que de ufologia. E aqui... Na verdade, é de criptozoologia do que de ufologia. Tem umas curiosidades que usaram chupacabra no South Park, nas Aventuras de Jack Chan, Laboratório de Dexter, Scooby-Doo, Arquivo X, Contos de Grimm. Não, do Arquivo X eu lembro, um episódio tenso pra caralho, muito louco. Harry Potter? Não Harry sei. Harry Potter? Harry Potter é a Pedra Filosofal. Ah, deve ter, porque o chupacabra... O tá fazendo com sim ali, ó. O chupacabra, na verdade, ele é uma criatura já mítica, né? Sim. Ele é uma criatura criptozoológica. É a mesma coisa que você colocar um Thunderbird numa história. É. É verdade. Eu imaginei o VJ. A ave mesmo. Os ápidos pretos que gera a tempestade. Entendi, por aí. Entendi, eu pensei que era o VJ mesmo. Ah. Caralho. E nem aqueles marionetes escroto também, né? É. Nossa, que... Não, mas vamos lá. Porto Rico, Flórida, Nicarágua, Chile, México e Brasil foi onde foi constatado essa porra. Teve chupa na Espanha cabra também, se não me engano. Começou lá por 1995. 95? Isso, em Porto Rico, 1995. O primeiro ataque, 8 cabras foram encontradas mortas com 3 perfurações no tórax e totalmente secas. Sim. Inclusive teve um pesquisador... gente, fazendo um jabá fudido aqui, quem quiser saber bastante sobre o caso Chupacabra, o Mundo Freak tem um episódio fantástico com um pesquisador que escreveu um livro sobre o assunto. E ele fala, cara, que a questão é que falavam que ela tava completamente sem sangue. Uou. Só Só que elas estavam cobertas de uma substância meio gosmenta, que quando fizeram os testes, era o plasma delas. Sim. Ou seja, basicamente a criatura sugava o sangue e expelia o plasma e absorvia toda a parte sólida. Cara, isso é muito bizarro. E é mais bizarro ainda porque as únicas criaturas que se conhece que suga sangue são insetos. Sim. Nem um morcego vampiro não suga sangue. Sim. Ele faz um ferimento e lambe o sangue que escorre. Caralho. É alguma criatura grande o suficiente pra matar uma cabra, que não só cabra, porque teve casos em vacas, em casos em cachorros, em casos de criaturas bem maiores e bem menores, tipo galinhas. Sempre fêmeas, inclusive. É, chupa-cabra foi porque no começo foi com um rebanho de cabras ali, né? É porque Porto Rico é uma ilha, né? Sim. Então a principal pecuária dos caras era uma cabra, porque a cabra se adapta mais fácil. Chupa-cabra devia ter morrido ali, né? Porque cabra come só coisa escrota, né? Não, cabra é da hora. O cabra é da hora, mas come a qualquer carne merda é da hora, que pelo menos. O suede estupra umas de vez em quando. Sim, o que eu quero dizer é que se você deixar o seu celular perto, a cabra vai e come. Sim, essa porra. Sim. Cabra é meio lazarento pra comer as coisas mesmo. Exatamente. E o bacana é que se você olhar na cronologia dos ataques, eles seguem uma ordem. Eles não acontecem sempre ao mesmo tempo em todos os lugares. Sim. Eles começam em um país e vão pra outro. Quando começa no outro, já acaba os ataques no outro, ou diminui a frequência. O que leva a crer que pode ser uma criatura só. Sim, tem várias teorias que dizem que é uma criatura só. Exato. Eita, caramba. Só que é bizarro, porque como uma criatura mata, por exemplo, teve o caso de um cara que perdeu, se não me engano, 80 cabeças de cabra. Isso é muito doctor. Numa noite. Foi o Suélio, só você ir lá no quarto dele, você vai ver 80 cabeças penduradas. Cacete. De cabras, bodes e crianças. Exato. Mas você falou da questão do mundo freak, eles fizeram recentemente também sobre o chupa-chupa, e eu gostaria que... É, na verdade, eles fizeram sobre tudo isso que a gente falou. Sim, eu gostaria que você, ouvinte, que for atrás do Mundo Freak através de nós, mande um e-mail pra eles falando, ó, ouvi no Locomotive e vim até vocês, hein? Ouvi no Locomotive 26 e vim até vocês. Eles só leem os comentários do site. Exato, então, comenta lá. Ouvi no Locomotive 26 e vim até vocês, por favor, façam parceria com os caras. Acho que não faz, mas é válido porque basicamente nessa questão de casos obscuros, insólitos e tal, o Mundo Freak é uma referência fodida em podcast nacional. Sim, com certeza. Eu basicamente sou viciado no que aliás, caras. O Andrei já falou que participa, se chamar. Ah, se participa, partiu, né? Vamos fazer um aí qualquer hora. Esperar o estúdio ficar pronto. Exato. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente podia falar de filmes. Rapidão. Filmes. É, como eu falei no começo, tem muita referência em cultura pop sobre... Até dei o exemplo aqui do Chupacabra ter aparecido no South Park e muitas outras séries. É, no Arquivo X, o episódio do Chupacabra é muito foda. Sim, então, assim, como a gente tem referência pra porra, isso acabou se popularizando. E teve uma época também que ficou muito forte, né, em filme de ET e coisa assim. Se não me engano, foi na época do Fogo no Céu. Sim, e hoje não é tanto. Mas hoje, às vezes, sai uns contatos imediatos de sei lá quantos graus. Então, aí eu ia entrar nessa questão na parte da hipnose, que no Contatos de Quarto Grau, que é com a Mila Jovovich. Quem falou pra mim desse filme, acho que foi o Nadir. Então, esse filme disseram que ia ser tipo real life footage, que sim, realmente no trailer fala que tem cenas reais das hipnoses e o caralho é 4, só que não é. Inclusive, no caso que eles o... Eles forçam a parada meio documentário, né? E então, é meio que exorcismo também. É, mais ou menos. E também entra numa questão de que teve alguns casos de pessoas que passaram por hipnose ou de regressão pra ver o que aconteceu. E normalmente a pessoa que fazia essa regressão ou fazia a hipnose forçava elas a chegar no ponto de colocar uma história de ET no meio. Uhum. Então essa parte de hipnose e regressão não era nem um pouco confiável pra esses casos. Sim. E que basicamente é o que a gente leva a crer com essa porra desse Contato de Quarto Grau. Sim, mas vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar de filmes que a gente gosta, né? Sim. Não adianta a gente falar de um filme e de repente o cara vai ver, pô, os caras do Locomotivo recomendaram umas bosta, hein? Então vamos começar de um fodástico que é o Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Porra, sim, puto, do Steven Spielberg. Esse eu tenho DVD, se quiser emprestado. É, tem um Blu-ray na sua casa, então você precisa do DVD. Eu preciso. Não, faz muito tempo que eu não vejo. Pô, esse filme é fantástico. É, eu fiquei com bom, um cagaço, mano, da porra numa cena de abdução dele. Mas do ele... molequinho? É, mas o filme é muito bonito, cara. Mano, o que me perturbava mais nesse filme é o cara ficar com aquela... o foco naquela torre do diabo lá. Como é na que era? Montanha, montanha, né, do diabo. E ele fazendo... a maquete de... dentro de casa. O cara faz uma maquete de um bagulho de barro gigante dentro da casa dele e a família dele vai embora, porque o cara virou um maluco do caralho, sim, né, mano? E ele, esse daí, ele é meio que abduzido, ele tem um contato no... na estrada, não é? Uma coisa, sim, assim. Sim, sim. É... que tem as luzes perseguindo ele na estrada, que é um negócio que acontece direto, ainda mais aqui no interior, que o pessoal fala que é... tem relato pra caralho, inclusive então, de amigo, mano, meu. Nossa. Sim. E... porra, esse filme é do caralho. É, fantástico. É do Spielberg, né? É, esse é obrigatório assistir. Inclusive, esse, se não me engano, ele saiu antes do ET. Uhum. E tem referências ao ET no filme. Tem referências a Star Wars no filme. É, que aparece o R2-D2, inclusive, no filme. E o Star Wars pegou o ET grandão, que sai no... é, a gente pode contar a história do filme. É, o filme tem 30 anos, né? É, porra. Aquele ET do pescoçudo, que sai no final. O gigantão, ele é o do Clone Wars lá, que clona os... sim, verdade. Os ETs, até que a nave deles, onde que eles ficam lá, igualzinha deles. Uhum. E tem o R2-D2 de ponta cabeça na nave. Esse aí você falou pra mim, ainda não vi essa porra, mano. E, cara, no final, a cena que começa a sair os greyzinhos de dentro da nave, eu fico com um cagaço, sim, naquela parte. E é um monte de criancinha usando negócio de borracha na mão e na cabeça, mas você vê aquela porra, é bizarro, o olhinho deles. Pode crer. É um negócio muito... E quando chega a nave lá, que fica tocando aquela musiquinha, você, não, você fica tão tenso quanto os caras, que você não sabe, não faz a mínima ideia de que porra vai acontecer ali, né? O filme é fantástico, é obrigatório. Foda. Cômicos, sim, icônicos. Mentira. Porra, não, esse filme é bom pra caralho. Esse eu tinha medo. Eu tinha medo até desse filme, que eu vi aquele bicho bizarro com aquela cabeça, não, assim. É bom, mas... é engraçado pra caralho esse filme. Tem até no Amazon Prime, pra quem assina, tem lá. Eu tenho que assistir de novo. É muito bom. Esse é obrigatório também. Eu não lembro nem como é. Nossa, esse foi o quê? Eu assisti em 96, 97. Esse filme é velho pra caralho. Caralho, eu assisti na mesma época que eu assisti Blue Brothers pela primeira vez. Inclusive é com o mesmo ator, né, não? É verdade. É, com o que faz o... passava na Globo, na sessão da tarde. Meu primeiro amor, não é? Ele é um dos carinha lá, né? É, eu acho que é. O Elwood do... ó, na Globo, na sessão da tarde, passava Blues Brothers e passava Cômicos Icônicos. Acho que eles tinham um contrato com o ator. Exato. E no SBT passava Fogo no Céu e Intruders. É, o SBT sempre foi hardcore pra porra, né, mano? Não, mas e aí? Eu não lembro muito de Cômicos Icônicos. Era... é um negócio... é um casal de ET. Eles estão tentando ser aceitos, né? Tenta ser aceito. Pode crer, é verdade. E os costumes dele é muito bizarro, tipo mascar camisinha como se fosse chiclete. Ah, verdade! Caralho, negócio, mano! Isso passava na sessão da tarde, hein, mano? Aí tem uma cena lá que esse casal aí, a filha dele, eles pegam a filha dele transando com o cara lá, só que transar deles é tipo sentar de perna cruzada e ficar de mãos dadas, sabe? Nossa! E ela com uma coroa de flor em volta do cone na cabeça. Nossa. Aí no final tem a luta dele contra um monstrão gigante. Ai, caralho. É bizarro, cara. Mas é legal pra bosta. Falando em filme Sessão da Tarde, não sei se vocês já viram aquele filme chamado Evolução. Pensei que você ia falar de... eu vi no cinema essa porra. Você viu no cinema, que é dos micróbiozinhos que virava, sei lá, do nada eram uns bichos bizarros. Não, é ruim demais esse filme, então, cara. Não, mano. Ele é com o Mulder. É com o Mulder, com o Stifler. Sim, tem o Stifler. Tem o cara do Jurassic Park, o neguinho. Não, ele, se não me engano, é o Ford Prefect no Guia do Mochileiro, não é? É, o cara do Guia do Mochileiro, pode crer. Caralho, que filme ruim, velho. É muito ruim, cara, eu conheci no cinema, mas é engraçado demais. Mas eu adorava ver essa porra isso da tarde. Fique claro, ouvinte, a gente tá falando que é ruim. É ruim. Se você for atrás, vai pro sua consciência. Se foda. Não, também. E o bicho do final é igualzinho do Watchmen. Aquele, parecia uma buceta gigante lá. É o Xongão? É o Xongão. É o Xongão gigante. Eles matam com... eles pegam um shampoo. O gordinho e o Stifler descobrem que pra matar aquela porra tem que ser com um shampoo. Que é, porque tem selênio no shampoo. Mano. No final você descobre que essa merda desse filme é uma propaganda gigante de Head and Shoulders, cara. Mano. Caralho, é uma bosta. Porque é termina viajado. O filme literalmente com os caras falando: nós salvamos o mundo porque nós usamos Head and Shoulders. É muito bom. Que é bom pra caralho, vai. Puta vida. Alt, você tem algum filme pra recomendar? Ah, velho, um que eu assisti... fala no microfone, viado. Era. Desculpa. O que eu assisti quando era moleque, assim, passou... a primeira vez que eu assisti foi na Tela Quente, que foi Independence Day, mano. Ah, Independence Day é... eu vi é no cinema, caralho, mano. Muito ruim, cara. Ah, pra Independence Day é da hora. Okay. Cara, mas é assim, 10 minutos depois já fica uma merda. Assim, você cresce um pouco. Não, mas quando você é pequeno, você vê a Terra ficando aquela sombra, aquela navizona enorme. A ideia é da hora, é cara. É da hora. Mas, velho, caralho, é um, o americano sempre salva a porra do mundo no dia da independência americana. Quando ele solta aquele raio que destrói aquele prédio, que tem no todos os GTA da vida lá, que explode ele de cima a baixo, assim, e aí depois mostra a Casa Branca explodindo igualzinho. Caralho, tinha um canal que mostrava... Sim, tinha um programa que mostrava isso e, tipo, era tudo umas miniaturas, tá ligado? Eles colocavam as bombas dentro. E, cara, assim, os efeitos do filme são bons pra caralho, se não me engano, ganhou o Oscar. Só que, mano, põe a porra do presidente da merda dos Estados da Foda Unidos pra pilotar a bosta de um jato, cara. Mas, ó, pera esse lá. Seria o primeiro filho da puta a sumir da Terra. É um filme baseado num livro, não. Que eu saiba, não. Não é do Guerra dos Mundos. Não, tô falando do próprio Independence Day, se eu não me engano, é. Que eu saiba, não. Enfim. Mas é ruim. O Smith tem tendência de foder quando é de filme, de livro, assim. Mas, querendo ou não, o Smith foi a melhor parte do filme, né? É pior que verdade, né? Não, foi dali que surgiu ele pra entrar no Bibi, porque viram que ele conseguia fazer filme com alienígena. Homem de Preto é fantástico. Cara, Homem de Preto 1 é bom pra caralho, o 2 é razoável, o 3 eu ainda não vi. O terceiro é muito bom, cara. O 3 é muito bom, cara. O 3 é muito bom. O 3, tipo... O Thanos tá do caralho nesse filme. Chega no final, você fica... Mano, é o Josh Brolin. Porque, tipo... É que eu não posso dar spoiler desse, porque o Pedro não assistiu. Mas no final... Mas é o melhor spoiler ever, o final desse filme. O final, cara... O final... Porra, velho. O final te dá vontade de você assistir os outros dois filmes de novo. Exato. No final, você entende tudo. É, você entende tudo. E por causa do Homem de Preto 1, eu tenho na cabeça um bagulho muito bizarro, do tipo... Que a nossa galáxia é uma bolinha de gude no filme. Sim, tem uns bagulho que explodia sua mente. Só que assim... Você pensa, por que a nossa galáxia não pode ser o átomo no corpo de algum bicho muito escroto? Sim. Exato. O Suede tá pirando agora com essa muito bizarro. É que no final de cada Homem de Preto mostra um final... É, do 2 eles estão no armário do exatamente. Não sei quem e tal. Então, são, digamos assim, que são ideias do que pode ser. O 3 não tem isso. O 3 não tem. O 3 é uma parte, uma pegada meio sentimental, mano. Não, tem uma cena. Essa cena eu vou falar porque, tipo, não fode o filme de maneira alguma. Mas tem um cara lá que ele prevê o futuro. É. E... Tá parece lá o Tommy Lee Jones. Tá o Tommy Lee Jones e o Smith num lugar lá comendo torta, no balcão, pra variar, né? Comendo torta. E daí eles saem e o ET começa a pensar. Porra, será que esse é o futuro que o Tommy Lee... Que o Jay... O K é o Tommy Lee Jones e o Jay é o... Será que esse é o futuro que o K esquece da gorjeta? Daí ele olha e, tipo, ele esqueceu. De repente vai pra um zoom out infinito, assim, e tem um meteoro vindo em direção à Terra. Sim, é muito bom, cara. Daí o Kay volta, coloca dá gorjeta no balcão, e alguma coisa, tipo, desvia a rota do meteoro, tá ligado? Isso é da hora pra caralho. Isso é bom pra caralho. Foda. Mas o final mesmo é lindo. Outro filme muito bom até chegar no final, que a gente já mencionou aqui, é o Sinais. Sinais. Ah, eu gosto de Sinais, nossa, eu lembro cara. Quando eu vi o trailer dessa porra desse filme, fiquei com um cagaço tão foda, mas tão foda. Um filme que eu tinha cagaço... Era o... Além dos Sinais que... Além dos Sinais era o nome do filme. É, Além dos Sinais. É aquele Guerra dos Mundos com Tom Cruise, que é ele correndo, só que de naves espaciais. É que assim, os Sinais é uma história original. Do Tom Cruise é uma refilmagem praticamente exata de uma história de décadas atrás, que já não cola mais. É, mas não é ruim. É que não cola mais, exatamente, sabe? Mas os Sinais dá um cagaço. Mas é o Tom Cruise correndo, né? É, o Tom Cruise correndo sempre. Os Sinais dá um cagaço, porque você pensa que é um filme de ET, até que chega no final e você percebe que é um filme sobre fé. É. Essa que é a bosta, né? A hora que mostra a porra do ET estraga o filme. Então. Mas o filme é bom até aí. É, o filme é bom. Tipo, a parte que parece que ele vai na casa do Shyamalan lá e tem o bicho no armário é muito tenso, cara. É tenso pra porra. Caralho, faz muito tempo que eu não vejo ele também. Mas parece que... Eu tenho que rever um monte de coisa. Eu tenho, se quiser, eu te passo. Agora, é aqui pra baixar hoje em dia, se tiver fácil, também nos Amazon Prime da vida aí, no Netflix. Agora, eu você falando? O Guerra dos Mundos. Agora o Guerra dos Mundos é aquela questão. Era uma história muito foda décadas atrás, só que hoje em dia não cola mais. É, hoje tipo, foi o último que adaptaram foi esse. Então, né? Aquela merda daquele ET ficou embaixo da Terra, observando a humanidade até o momento do ataque perfeito, só que eles não previram a porra da gripe. É. Eis a questão, eles não fizeram análise nenhuma do planeta pra só saber o que ficou observando, vai acontecer. É um stalker do caralho. É. E o iPodão gigante. É. Ah, esse era muito foda, mano. E isso que era uma bunda que soltava raios, né? No filme, é muito bom. E é ET, tudo no pânico. O extraterrestre. Ah, esse esse é mágico. É bonitinho. É legal, é bonitinho. Mas eu tinha medo também. É Disney com ET. Né? É um filme que também o Spielberg, ele é foda, porque ele faz um filme da hora, mas te dá um cagaço em alguns momentos. Sim. Que nem do o ET morto lá no, sim, na beira do... praia. Porra, eu tinha um medo dessa cena quando eu era criança. Outra parte do filme do ET que dá um cagacinho... A hora é a da parte... banheira. Não, não é... É a hora da banheira também, que você vê o bicho morrendo lá dentro. É verdade. Mas a parte que o moleque vai atrás do ET, que tipo, ele foi no meio do mato, aí o bicho começou a gritar e saiu correndo pra caralho, sempre que era um negocinho assim que nem andava direito. E aí depois ele fica lá fora, o moleque dorme no quintal de casa pra ver a porra do ET. E aí o ET vem andando devagarzinho pra ele com aquela luz do fundo. Vocês não tinham medo daquela porra? Não, e aí ele fica dando doce. Ah, mano. Sei lá, e o moleque atrai o ET pro quarto dele. Você acha que o moleque vai fazer o que com aquela porra, mano? Adolescente faz. Então, mano. Então é por isso que eles tinham uma conexão do caralho. O ET tava grávido dele, então. É, tipo isso. Uhum. Meu Deus do céu. E home phone é, tipo, telefonar pra falar, então, gente, é menino. É menino. Caralho. Ai, mano. Vamos finalizar essa porra, porque depois eu quero gravar e-mails. A gente só não falou do chupacu, né? Cara, eu não sei muito chupacu. Ah, foda-se também. Deixa pro próximo. Inclusive, só um comentário, o último Mundo Freak, eu não baixei ainda, mas é um episódio inteiro sobre o chupacu de Goiânia. Sobre o chupacu. E os clássicos da cultura pop, que tipo, não envolve muito OVNI, essas coisas assim, é o Star Trek, Doctor Who e Star Wars, né, que envolve ficção científica com alienígenas e aliens. É, mas nunca o ET é o principal. O máximo alien, porque é o predador. Assim, tipo assim, o Spock. Ah, o Spock é ET. Não é, velho. Ele só tem as orelhinhas pontudas. De resto, foda-se. Ele é um vulcano. Prepara a busanfa. Ordinária. Põe a mão no bigulinho. Ordinária. Segura a calcinha. Ordinária. E também a cueca. Tudo bem. Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Não é bundinha nem garrafa, é a dança do ET. E, infelizmente, chegamos ao fim de mais um Locomocast. Voltando a ter Locomocast compridos, que ainda tem que entrar os e-mails, né? Aqui e os áudios. Isso daqui vai dar trabalho, caralho. Mas, enfim, vamos aqui agradecer novamente nossos parceiros Estalagem Nerd e MesaCast. Procurem os dois, são sensacionais. Beijo. Beijo, seus lindos. Vamos Zé lembrar Fernandes, você de nos ajudar no PicPay. Dá cincão lá, velho. Cincão. Cincão não faz falta pra ninguém. É quando você entra no PicPay, você já ganha grana. Manda essa grana de graça pra nós. Exato. Porque você não pode sacar ela mesmo. Não seja o suede. Exato. E quer um negócio? Bom, cadastra seu cartão no PicPay e dá 10 conto pra gente. Você vai ganhar 10 conto. Ou seja, iguala. Você deu dinheiro pra gente e, na verdade, não gastou nada. Olha que bacana. Exato. Então, vamos dar essa força aí pra gente. E se você quiser entrar em contato com a gente, assim como os nossos queridos Renato Augusto... Pera aí, deixa eu ver quem que mandou e-mail aqui. Assim como os nossos queridos... João. Beijo, João. Renato Augusto. Renato Augusto. Jean Salvatore. Beijo, Jean. Salvatore. Envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Alvin. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. E vamos finalizar, então. Eu queria finalizar falando que nesse podcast de hoje eu aprendi que a verdade não está lá fora, mas está aqui dentro de cada um de nós, nos nossos corações. Que isso bonitinho. Se chama disenteria. Exato. Falou, até o próximo, galera. Beijo. Extras! Caralho. Que extras. Neste momento estamos gravando extras. Agredindo o suede. Com o corvo de três bolas. O bom é que aqui a gente vê como tá a voz pessoal. Vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. O episódio do suede. Oh. Eu tenho que escutar ainda essa foi porra. Foi sensacional. Mas pelo que eu sei, tá épico. Tá épica. Tá épica. Pica pra caralho. Pica pra caralho. Velho. Não, é um episódio assim que você fica pensando, porra. Que história. Que história. Que vida, hein, Suede? O Suede é... Porra. Deviam pegar esse cast e colocar no meio da história do Joseph Klimber. Caralho. Que é um... É um guerreirinho, cara. Sim. Caralho. Colocar, fazer o próximo crossovers, colocar o Suede contra o Joseph Klimber. Não, mas aí no crossovers não. No Suede tem que ser os crossdressers, né? Exatamente. Suede tem que ser RuPaul, a corrida das drags. Pisando pra caralho. Pois, pro Suede, na verdade, tem que pegar um ônibus, colocar ele em cima e andar pelo deserto. Pro Suede, na verdade, tem que pegar uma e bater nele. Eu só queria avisar que eu tô ouvindo tudo isso hoje, viu? Vai estourar o áudio do Álvaro aqui, seu filho da porra, que eu não passei baseado na tua voz. Seres providos de carbonia boneco. O cara vai ficar sentado ali assistindo, vai ficar... A gente tá com plateia hoje, Suede. Exato. Com cara de bunda, olhando a gente falar mal dele. Exato. Então vamos ficar mais uns 5 minutos nos extras aí, porque, né? Vamos falar mal do Vamos, porque eu tô vendo já o Outcast explodir essa merda desse áudio. Pois é. Louco, mas ele nem falou. Então... É porque ele passa o seu assim, isso aqui. Aí na hora de falar, ele fala alto. E na hora de falar, ele fala assim, ó. Ele vai passar, vai, Outcast, fala aí. Eu vou falar porque é, então assim, tá bom, cara. Eu sou... É um viado. Depois a gente fala mal dele, ele tentei fica falar assim, com o João, aí eu vi ele... Não sei, cara. Desculpa. Olha aqui no extra também, sobre PicPay. PicaPay. É porque Pica assim, por que o Suede não está gravando hoje? Tá de castigo. Não, ele não... porque... também. Mas assim, nós abolimos o uso de microfones de lapela. Então, Cis, a gente só tem 4 microfones dinâmicos. E aí, o que acontece? Para que todos possam participar juntinhos, felizes, é preciso que... A gente tem a grana pra comprar um microfone novo. E nem é microfone bom pra caralho, não. Microfone sem vergonha mesmo. É verdade. Sei lá, o quê? Uns 200 contos já dá um microfone ok. Caralho, ia falar uns 100. Não, 100, não, 100 conto... Não. É. Pelo menos uns 150 aí. É, 150 é bom. 150 conto já é bom. Então, assim que o nosso PicPay atingir R$150, Suede volta a participar. Tchau, Suede! Não, brincadeira. Suede, lógico, sacanagem. Vai continuar participando, mas sempre vai ter um revezamento assim, ok? É, ele vai fazer troca-troca com o Outcast. Pô, vai ser bacana, hein? Tá porra! Vamos lá.